Começa agora o Quadrincast. Botox! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros e amigos do Quadrincast. Estamos aqui para mais um Dossiê Quadrinho, desta vez para falar de uma série sobre viagem no tempo. Mas antes que você tome o seu remedinho para dor de cabeça, é a série mais antiga de ficção científica do mundo na televisão, recordista no Guinness Book. Para você que ainda não conhece, para você que já ouviu falar e não teve coragem de conhecer, e para você que já é fã, para você relaxar e falar sobre essa série que é sensacional, Doctor Who. Pra isso, a gente juntou aqui uma equipe de especialistas, bacharéis, magistrados no tema, e espero que você goste. Vamos falar sobre o nosso querido doutor. Pra começar, meu nome é André Facas e Jerônimo. Aqui é o Paulo e parece que tá dando problema, deixa eu ver se eu consigo consertar. Acho que deu, vai. Eu sou o Rodrigo Mônio e eu acredito que o tempo é um barato muito doido de espaço-tempo coisado. Aqui é o Cook e eu acho isso tudo nonsense. E é isso aí, dossiê Doctor Who após a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, tropa! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. E a leitura de e-mails aí, compilando duas edições, né? Nosso dossiê Toro comenta de Toro, Mundo Sombrio, né? Aqui comigo, Ricardo Sorvillo, está Vitor Azambuja. E aí? É isso aí, né? Estamos nesse episódio aí de Doctor Who, né? Que é a nova mania nerd, né? Doutor quem? É, Doutor quem? Doutor quem é a nova mania nerd, né? Eu ainda não aderi à moda, então eu não conheço o Dr. Ken ainda. Eu conheço melhor o Inspector Space Time, do Community. Pra gente não vamos nos demorar muito, porque este podcast tá chicante. Vamos direto para os nossos destaques, né, no nosso site, né, www.quadrim.com.br ou quadrincast.com.br. Né? Se você ainda não aprendeu que quadrinho é com M, você digita errado, quadrinho com N também entra. Agora também, problema. Né? Estamos aí oficializando o erro, né? Digita do jeito que você quiser que vai entrar. É, bota no Google também ajuda, sabe? Enfim, temos um destaque no nosso quadro Quadrinho Entrevista, um convidado internacional. Ó, primeira linha dos quadrinhos, ninguém mais, ninguém menos que Kurt Busiek. Foi olha entrevistado só, pela quadrinha, olha só. Tá pensando. Fizemos uma entrevista com Kurt Busiek. Muito mais importante que o Justin Bieber. Oh, mil vezes mais. Nosso amigo Luiz Garavello fez uma entrevista com ele por e-mail. Bieber que foi muito simpático, muito solícito, mandou todas as respostas e tal. O Luiz fez umas perguntas muito bacanas, então não deixe de ir lá conferir a entrevista, tá muito legal. Tá legal a entrevista com o criador de Marvels, Identidade Secreta e outras tantas obras, os quadrinhos aí. Quem queria conhecer um pouco mais, tá aí. Quadrincast aí, atravessando oceanos. Isso aí. Podcast global. E estamos também inaugurando não, mas estamos testando aí um novo formato, um novo quadro, onde nós fazemos um resumão das novidades da semana, né? E dessa semana nós estamos comentando a expansão da Marvel e da DC, tanto na TV quanto no cinema, né? Bastante notícia aí relacionada aos filmes da DC, o Superman, Batman e Liga da Justiça mais todo mundo, né? Porque estão botando tudo que é personagem no filme agora. A Marvel também aí com repercussões do Thor, o Mundo Sombrio na série Agents of S.H.I.E.L.D. Tá bem bacana também, estamos comentando tudo que aconteceu de novo aí nessa semana que passou. E temos também, né, ainda saindo da semana Thor, né, encerrando com chave de ouro, nosso top quadrinho 10 deuses dos quadrinhos, onde a gente faz uma lista aí dos deuses que a gente acha mais bacana, né, porque não tem nenhum critério assim, muito objetivo, pra gente escolher os melhores deuses dos quadrinhos, mas tá bem bacana a lista, você pode ir lá, inclusive se não concordar, se achar que faltou alguém, se achar que tem que ter mais alguém, deixa lá seu comentário, manda seu e-mail que a gente lê aqui nesse espaço. É isso aí. Sempre, todos os nossos textos, os podcasts, mande o seu feedback, fale o que você achou, comente, acrescente informações. É assim que fica bacana. E pode xingar também, né? Se tiver fundamento. Claro. É aquela coisa, a crítica, se ela servir pra gente melhorar, a gente vai absorver e vai tirar proveito dela. Se for só pra xingar sem noção, a gente tira um barato. É isso aí. Vamos deixar um recado importante. Você que vai para o FIC, né? Nós estaremos no FIC. Eu não estarei. Eu estarei. Trabalho, mas Vitor estará. Quem quiser me conhecer, quem sempre sonhou em me conhecer, assim, com essa minha voz de veludo, estarei eu lá. Não, a gente vai estar. Tá, Luiz Garavello vai estar lá, Léo Spy vai estar lá. A Nikita vai estar lá, né? Todo mundo que quer conhecer a Nikita vai estar lá também. É, todo mundo que quiser conhecer a Nikita vai estar lá. Mas tomem cuidado com a perna biônica de Léo Spy. É tipo a perna do Batman, quebra a parede. E tomem cuidado com a terceira perna de Leandro Laurentino também, que também estará lá. Leandro Laurentino também estará lá com a sua terceira perna. Esse é o mais perigoso. É, esse é perigoso, hein? Se você estiver na frente de Leandro Laurentino na fila, tome cuidado. Comegante. Vamos falar aqui das nossas camisetas lá na Fiction Corporation. Todo podcast a gente fala da qualidade das camisetas da Fiction. Então vou mudar um pouco e vamos falar o seguinte. Para 2014 estamos pensando em novidades, virão novidades por aí. E essa linha aí dessas quatro camisetas vão mudar, hein? É, vamos lançar a coleção Primavera-Verão. É isso aí. Então, se você quer garantir aí, se você não comprou ainda essas quatro estampas, corra lá, acesse nosso site aí, lá embaixo tem um link que vai lá para o site da Fiction. Não deixe de aproveitar até o final do ano aí, vai mudar as linhas, então aproveite. E aproveita que é Natal também, olha, um baita presente aí para aquele seu amigo nerd, aquele seu irmão nerd, aquele seu primo meio nerd. É um baita presente aí, uma camisa da Fiction Corporation, tá valendo. Bom, vamos lá direto então para os comentários do nosso Quadrincast 58, né, o nosso dossiê Thor. O primeiro comentário foi do Eric Chiavo, né, Vitor? Eric Chiavo, que eu sempre leio Eric Chiavo, né, só de sacanagem. E o Eric Chiavo comenta que nunca entendeu também como é que o Odin voltou depois da saga de Surtur, que ele tinha morrido, né? Ele diz que foi algo forçado com o personagem e que ele até era bem irrelevante na fase do Jurgens, porque só naquele arco dos deuses negros que a gente comentou que ele teve alguma importância, mas que também não durou muito além disso. Aí ele comenta que o Pericles, que era um dos deuses negros, era um vilão bacana pro Thor, tinha tudo pra ser um novo arco inimigo pro Thor, né? Mas que o pessoal acabou preferindo reciclar vilões antigos em detrimento de vilões novos. E que o próprio Pericles hoje é uma ponta esquecida, uma ponta solta esquecida na Marvel, mas que o Loki, por exemplo, que na opinião do Eric só teve momentos marcantes no Ragnarok, na própria minissérie Loki, mas que é um personagem que ele acha meio broxante, já virou mulher, já virou criança, enfim. Mas que ele termina dizendo que ele ficou assim com vontade de reler a fase dos Simos, o que nós também ficamos, né? E todos os momentos memoráveis dela, principalmente ele destaca aqui o sacrifício do Executor, do Scourge, que era realmente sensacional. Isso é um mal dos quadrinhos, essa reciclagem, assim, né? Criar bons vilões, assim, tem dois problemas. É o mesmo problema com os personagens heróis também. É muito difícil criar um herói novo, um personagem novo nos quadrinhos que vingue, sabe? É, e hoje em dia mais do que nunca, né? Porque como os quadrinhos hoje estão multimídia, né? Os personagens estão valendo mais dinheiro na TV e no cinema. Tudo, eles têm uma tendência a sempre manter os personagens mais ou menos iguais. A gente vai repetir lá o vilão, porque o vilão é o vilão que o pessoal conhece do desenho, do joguinho de videogame, do filme, enfim. É difícil produzir alguém novo mesmo. Bom, vamos para o comentário do Marco Aurélio aqui, que ele diz que acha o Thor um personagem fascinante, mas muito difícil de escrever. É, isso ele tem razão. Fases realmente boas para ele, só do Walt Simonson e do Straza. E quem morre mais do que a Jean Grey? Dona Troy, lógico. É verdade, né? Dona Troy é tipo a Jean Grey do universo DC, né? É, mas a Dona Troy ela é mais apagada da existência. Morta. É. Ela é uma personagem tão querida na DC que o pessoal faz com que ela nunca existiu, vira e mexe. É verdade. Um dia a gente vai falar sobre... Vamos propor essa ideia aí de fazer um cast só sobre os personagens que mais morrem e ressuscitam. Ou então sobre os Novos Titãs, né, que estão devendo. Vai dar uns 30 dias de podcast a gravação, mas beleza. Eu não sei ter que falar de todos os personagens do quadrinho, né, mas até aí... for em ordem alfabética, a gente começa o A em janeiro e chega nos ingleses. É, isso aí. Vamos agora para os comentários do nosso quadrinho Comenta 14, né, sobre Thor, o Mundo Sombrio. É isso aí, os comentários do Comenta. É isso aí. Só comentando o Comenta, onde nós comentamos o Thor. É, o primeiro comentário é do Serial 101. Eu espero que seja um número serial e não serial killer. Ah, meu Deus. É, ele tá aqui nos questionando como é que a gente não gostou da cena pós-crédito do Thor. Acho que ele se refere àquela cena do colecionador, né? Que é a primeira cena pós-crédito. Ele disse que foi a cena mais Star Trek, série clássica, do que Star Trek do J.J. Abrams. É, até pela produção, né? Tá lembrando bem a série clássica do Star Trek. Super bem produzida a cena. Ele tá dizendo que concorda com boa parte dos comentários que a gente fez no podcast, que acha até que o filme do Thor, o primeiro, foi o melhor filme da fase 1 da Marvel, perdendo só pros Vingadores. E que ficou surpreso ouvindo o podcast quando nós comentamos que algumas cenas adicionais com o Loki foram filmadas depois, que ele acharia mais bacana se o Loki tivesse passado na prisão lá 2 anos sozinho, enlouquecendo, mas que acabaram pegando por esse gancho aí da morte da mãe, né? É pra manter o ritmo do filme, né? O filme parece começar muito na sequência do próprio Vingadores, né? Embora a Jane Foster fale que se passaram 2 anos, tá muito clara a cronologia do filme. Dizendo que o programa tá muito legal, que a gente já disse tudo que ele queria ter dito e que a gente continue assim. Muito obrigado pela audiência, esperamos continuar agora. É isso aí. E vamos para o último comentário, que é do Sérgio Ricardo Vader. Olha só. Ah, Chicken Vader, né? Sempre. É. E ele diz que é sobre a cena pós-créditos, onde entrega uma das gemas do infinito ao colecionador. Não achei lógica a cena ou fantasiosa. Volstagg e Sif provavelmente estavam obedecendo ordens de Odin, Loki, que por sua vez está trabalhando para o Thanos. É improvável ressaltar que o Loki nunca entregaria ao colecionador uma das gêmeas do infinito, apenas por trabalharem juntos ou por conta própria. Mas você pode contra-argumentar por que deixar a outra gema lá em Asgard. Acredito que Loki não confia plenamente em Thanos, então ele tem que ter um plano B. Ele já viu o poder do Tesseract e sabe como usar. Assim sendo, acredito que seja sua garantia, caso Thanos ou Thor e companhia resolvam se voltar contra ele em alguma situação adversa no futuro. Olha só, é uma teoria meio difícil de explicar, né, por que o Thanos estaria terceirizando a bucha pro colecionador. Se for pegar o personagem dos quadrinhos, cada um é bem independente, assim, né, cada qual tem suas próprias motivações. Mas pode ser que esteja todo mundo, de fato, trabalhando pro Thanos nessa história, culminando, quem sabe, no Vingadores 3, com a manopla do infinito já toda montada, né. É, isso aí, isso agora a gente talvez só tenha uma ideia melhor de como esse plot vai se desdobrar quando a gente vê Guardiões da Galáxia, né? É, mas eu ouvi comentários, e aí não sei, a gente só vai saber quando o filme estrear, que Guardiões da Galáxia já se passa um pouco no futuro do universo Marvel, né? O que pode ser que essa cena pós-crédito com o colecionador seja até mesmo depois do filme do Guardiões da Galáxia. É verdade. De qualquer forma, né, qualquer coisa que a gente falar agora vai ser puro chute, né? Que a gente pode aconselhar a vocês, ouvintes, que ficam ansiosos, né, ou pra não ficar muito preocupado com isso não, viu? Vamos ficar de boa, os filmes vão sair, e aí a gente avalia, né? Não vamos queimar neurônio por antecedência, não. É, lembra quando o Hulk encontra alguma coisa no gelo, na cena pós-crédito do filme dele, do Incrível Hulk? Então, acabou sendo os Vingadores. Aguarde e confie, né? É, isso aí. Bom, então vamos terminando por aqui, né? Vamos lá pro podcast. Mas, antes disso, vamos agradecer todo mundo que retweetou, que linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o Quadrincast. E sempre lembrando que você pode curtir, né, a nossa página no Facebook, www.facebook.com/quadrincast. Lembrando que quadrin tem M de mãe no final. É isso aí. Ou nos seguir no Twitter, que também é @quadrin, com M de mãe no final. Ou mandar um e-mail para jo@globo.com, jo sem acento. Não, não, não, peraí. Nós temos e-mail, bem rápido e bom. É só jo@globo.com. quadrincast@quadrin.com.br. É isso aí, então não deixe de entrar em contato com a gente. E ouça o episódio, mande os seus comentários vamos entrar naquela cabine telefônica lá. De quem? De quem? Do doutor. Quem? Quem? Senhores, sou muito feliz de uni-los aqui para esse seriado, que é um seriado que todo mundo conhece, ao mesmo tempo que todo mundo não conhece, né? Porque... é um pouco paradoxal, né? É um pouco normal, né? Em relação a essa série, é normal falar de paradoxo, porque Doctor Who é um seriado que muita gente conhece de nome, mas ninguém sabe, não tem nem menor ideia do que é. E tem muita gente que já viu da série, já viu todos os episódios da série atual e não chegou nem perto da original, né? Também, tem essa também, né? Inclusive o pessoal aí que gosta do seriado falar que o Peter Capaldi é o quarto doutor, tem nego que tem um ataque cardíaco, né? Mas... eu escapei de ouvir isso, felizmente. É, parabéns. Será que ele não é, sei lá, o quarto em altura ou... tô colocando ele em ordem cronológica? Não dá pra colocar coisa em ordem cronológica no Doctor Who, hein? Tem esse porém. Meu amigo Raul Cook, que ainda não se manifestou, na realidade tridimensional, quem é... o que é Doctor Who? Respondendo essa pergunta, Doctor Who é um personagem que foi criado originalmente para um programa educativo, tratando de viagens no tempo, tratando de história, ciência, mas acabou se tornando muito mais do que isso. Ao longo dos últimos 50 anos, o sucesso da série, a longevidade da série, se deve não só à legião de fãs que sempre se renovando cada encarnação do Doutor, mas ao cuidado que os produtores, roteiristas, diretores e também os atores envolvidos têm ao lidar com a série. Para muitos atores é o sonho de infância interpretar o Doctor. Muitos, quando conseguem, acabam admitindo: ah, tal ator era o meu Doctor favorito, eu sempre fui meu sonho finalmente conseguir. Então a gente acaba tendo até esse tipo de relacionamento com os atores também, porque a gente se enxerga muito neles, se vê muito como fã nos atores que estão interpretando o Doctor também. Mas a gente tá falando aqui de vários atores, de várias encarnações. Pro cara que tá chegando agora, que tá ouvinte lá do feed do Quadrincast, que não sabe, não tem nem ideia do que se trata, como é que a gente pode explicar, fazer um resumão básico do que é essa série, né? O que é o Doctor Who? É difícil explicar. A gente pode falar que Doctor Who é um seriado pra quem é inteligente, porque é difícil explicar? Pra quem é maluco, né? Pra quem é maluco, né? Pra quem não tem a... Mas dizem que o cara que é muito inteligente, ele é meio maluco, né? Não tem uns parafusos presos. Dr. Who, você precisa ou ser muito inteligente ou ter bastante fé. Você acredita e vai embora, deixa rolar. Isso é verdade, aconteceu comigo, cara, porque eu tive fé, acreditei e tive que segurar uns 5 episódios pra começar a realmente falar: caraca, que seriado foda. Você começou do nono doutor? Comecei do nono. Os 5 primeiros são dose mesmo. Mas vamos fazer um resumão aqui, né? Basicamente, o Dr. Who fala das aventuras de um alienígena de 2 corações. Se fosse 3, ele era conterrâneo do Pelé. que ele viaja no espaço-tempo com uma espaçonave viva chamada de TARDIS, e ele tem algumas ferramentas. Ele carrega sempre consigo alguns humanos, né, que são os acompanhantes dele, né, que, como ficou bem padronizado entre os fãs, os Companions. Só um adendo, eu achei que você podia ter feito a piadinha do Mussum, né? Cara, qual delas? Da TARDIS. Antes TARDIS do que nunca. Algo assim. Antes. Eu tô aqui com um livro chamado Almanac do Viajante no Tempo, que é um livro sobre o Dr. Who, que tem informação sobre tudo, todas as raças e escambau de bico. Não tem um verbete sobre o Doctor. Como assim não existe um verbete sobre o Doctor? Nesse livro não tem. Fala de todo mundo. Fala daquelas bruxas do Shakespeare, fala dos primos do Zood, mas não fala do Doctor. É o Doctor, né? Pra quem tá chegando agora, o Doutor... é o alcunha que o nosso querido viajante do tempo usa, né? Ele é da raça dos Time Lords, né? Dos Senhores do Tempo. Foi assim que traduziram na cultura? Senhores do Tempo. Senhores do Tempo? Tipo a música do Charlie Brown? É, não manjo de Charlie Brown, mas é Senhores do Tempo. Eu sou da cidade do Charlie Brown, então tem que... Nem se eu não quisesse saber, eu sabia. E... importante ter saúde, né? É verdade. Então, voltando... Só um adendo, já que você falou que essa é a alcunha, eu queria que alguém tentasse pronunciar o que seria, o que é tido como o nome verdadeiro do Doctor em determinada história. Eu acabei de mandar pra vocês. Não, mas isso é lenda, o nome dele não é. Sim, mas eu quero ver se alguém consegue falar alguma coisa assim. Minha santa querupita do bigode loiro. Não dá. Meu amigo, eu não consigo falar nem o nome dos atores que fazem, eu vou falar isso aqui. Assim, eu tenho o scan de um gibi da Marvel, do Doctor Who, do Marvel Premiere. Não, peraí, você tem um scan? Não, você tem um registro digital alternativo. Na verdade, eu viajei no tempo, até 1976, quando esse gibi foi lançado. Ah, sim, melhor. E comprei na banca. Aliás, comprei no supermercado, que nos Estados Unidos vendia gibi em supermercado. Lá cita o nome do Doctor como uma fórmula matemática. Está aí, eu já tinha visto isso aí em algum lugar, cara. Que era um formato... E parece que ele apareceu agora num dos últimos episódios da sétima temporada na lápide dele, né? Um símbolo, que teoricamente seria o nome dele escrito na língua de Gallifrey, né? É, eu lembro que apareceu no berço. No berço, aparece no berço também. No berço também, que é o mesmo símbolo, né? O que eu tinha encontrado é uma fórmula matemática simples, curta, que é citado nesse jogo Marvel como sendo o nome dele, o verdadeiro nome dele em Gallifrey. Ele seria primeira vez que eu faço isso. É a fórmula de Bhaskara? Pô, aí você tá querendo me fuder, cara. Eu não faço a menor ideia dessas porra. Matemática não é. Pô, menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes E sobre 2 vezes A. Mais simples que isso. É tipo B ao cubo somatória de A ao cubo. Pronto. Igual a zero, né? Porque... Imagina que isso, em 63, isso era um conceito de uma série infantil. Tudo isso que a gente falou aqui era o conceito básico de uma série infantil, né? Mas é que você tem que considerar que as crianças da Inglaterra são um pouquinho diferentes daqui, né? Tem interesse em outras coisas fora baile funk, né? E Justin Bieber. É, uma criança que gosta de Justin Bieber não merece respeito. É, né? Ele já releva, né? Se passou dos 10 anos ainda gosta de Justin Bieber, mas tapa na cara. Surra de mangueira. Surra de mangueira. O Doctor, ele tem algumas características, né? Que, mesmo de encarnação em encarnação, que tornam ele um personagem ímpar, né? É, acho que a maior delas é justamente o fato dele poder ter várias encarnações, né? Que é um recurso narrativo que resolveu um problema do mundo real, né? Um problema de produção, que é a regeneração. Né? Eu acho que eles nunca esperaram que o número que eles determinaram fosse ser atingido um dia, viu? É, já foi falado que o número 13 não seria exatamente o número certo. Teoricamente, um Time Lord teria infinitas regenerações, né? Eu não lembro se alguém comentou ou se eu li em algum site falando que, na verdade, isso era uma lei, não era obrigatório. É. Era uma lei que os Time Lords criaram. O próprio Master, né, ele passou da conta naquele filme dos Daleks, dos Daleks, do oitavo filme. O filme do oitavo, os Daleks mataram o Master e ele não podia mais regenerar. E daí ele fez todo aquele esquema de possuir o vilão dos mercenários. Verdade. E só que depois, na Time War, eles revivem ele e não explicam quantas regenerações ele recebeu, mas o décimo fala, vai, regenera aí, rapaz. Ele, não tô com vontade, vou morrer. Uma preguiça, né? O próprio doutor, ele fala que ele tem 13 regenerações em um momento, né? Em um momento, agora não lembro qual... Foi o quarto Doctor. Né? Tom Baker. Eu lembro exatamente quando foi. Alguém me confirma, eu acho que foi quando o Davros torturou ele. Provavelmente eles não esperavam que chegasse tão longe, né? Porque agora a gente tá batendo na porta do limite já das regenerações. Mas... teve um caso recente na Sarah Jane Adventures que ele falou que era um número absurdo, só que eles mesmo desmentiram depois, falou que o Doctor tava só de zoeira. Ele falou, umas 500 e poucas regenerações. Depois ele falou, não, o Doctor tava só tirando sarro. Uma coisa que é curiosa, que alguns autores sempre debateram isso, né, e tem algumas opiniões interessantes sobre, né, um cara chamado Neil Gaiman, que escreveu uns episódios aí recentes do Doctor Who. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Cara desconhecido aí. Ele disse que, pra ele, teoricamente, óbvio que não dá pra parar no 13º, né? Afinal de contas, se durou 50 anos, deve durar mais uns 100, pelo menos. Ele disse que, teoricamente, seria uma lei pra evitar bizarrices a parte das regenerações. Né? Porque o que é a regeneração em si? Quando um Time Lord tá perto de morrer, ele se transforma, ele muda o corpo dele pra um outro corpo. Um outro rosto, uma outra idade. Né? Ele literalmente troca de ator, né? É a desculpa que deram pra poderem, de tempos em tempos, renovar o personagem, né? manter quem era, manter uma continuidade, mas mudar o ator que faz o personagem. Teria esse limite de 13 vezes, né, que a gente tá chegando aí já no 12º. Só que o Neil Gaiman disse que a partir da 13ª regeneração, se dependesse dele, ele faria coisas estranhas com as próximas regenerações. Como, por exemplo, mudar de sexo, mudar de raça. Alguém se lembra do Ômega? Só não. De nome. O Ômega foi o primeiro Time Lord. Eu não me lembro exatamente da história, mas... Isso casaria bem com isso, né? O cara, ele era o Sauron. Vai que, né? Passou dos 13 e o bicho vira um monstro. Pode ser, provavelmente pode ser uma coisa dessa. Eu tava conversando com o Raul um dia aí no chat Facebook, ele fez um comparativo até legal sobre as regenerações, né? Que uma, teoricamente, corrigiria uma falha da outra, não é isso, Raul? É mais ou menos isso. Em Kabbalah a gente tem o conceito de Tikkun, que é como se fosse karma, mas ele dá uma ideia de retificação. E quando a gente vê as reencarnações do Doctor, a gente percebe que ele tá sempre, de certa forma, ele tá melhorando alguma coisa que não era muito legal na encarnação anterior. A gente percebe isso bem claramente do primeiro pro segundo, que ele já deixa de ser um cara tão azedo, tão mal-humorado, que não tem paciência nenhuma com os humanos, principalmente. A gente percebe isso também bem marcante. Do nono pro décimo. O quinto pro sexto também foi bem forte isso, né? Só que é o contrário, na verdade. O cara piorou absurdamente. É, na verdade, o sexto eu não assisti, né? O sexto eu não conheço. O sexto é o doutor que ninguém gosta. Ele tá indo na ordem cronológica, cara. Ele é mais hardcore que eu. Enfim, a gente vê assim que muitas vezes as reencarnações do Doctor estão retificando alguma característica dele que pode ser considerada falha. Nono, que aparece logo depois da Time War, provavelmente ele aparece logo depois da Time War, ele dá lugar ao décimo, que já tenta ser um cara mais amistoso, já tenta se relacionar melhor com as pessoas, mas continua sendo um cara muito solitário. O 11º já tenta se aproximar mais das pessoas, então a gente começa a partir daí ver que é curioso, né? Parece que pegaram um ator cada vez mais novo ao longo do tempo pra fazer o Doctor, mas ele nunca mais teve tempo de realmente envelhecer, até o ponto que o primeiro Doctor tinha envelhecido, o Hartnell. E sempre acaba tendo que usar a regeneração no momento de crise, no momento de estar perto da morte. E nesse ponto, nova série, renova a base de fãs, renova a estrutura das histórias, mas também dá um jeito de renovar o personagem. Ele não perde suas características básicas, mas ele também se reconstrói, ele se retifica de uma forma para poder continuar a partir dali de uma maneira melhor. Uma coisa que eu sempre falo, né? A Terra é uma droga mesmo, né? Porque o cara viveu tranquilamente até virar um velhinho caquete com seus 700 e tantos anos. Chegou na Terra, morreu mais de 10 vezes num tempo relativamente curto comparado. É, muito violento, cara. Periferia sempre é violento, né, cara? Aliás, só uma coisa aqui pra eu me gabar um pouco. É, o Neil Gaiman te falando talvez não no Twitter. Parabéns, cara. Parabéns. Amigão do Neil Gaiman. Aí eu vou te contar uma história. Você já brigou com algum autor inglês no Twitter pro futebol e ele te bloqueou? Não, porque eu não gosto de futebol. Então, pois é, você não é uma pessoa boa. Eu não, por exemplo, eu tive uma treta violenta com o Warren Ellis sobre futebol durante a Copa do Mundo, ele me bloqueou até hoje, cara. Faz 4 anos isso já, cara. Algum de vocês recebeu votos de feliz aniversário do Will Eisner? O Will Eisner já não morreu faz vários anos? Pois é, isso que me deixou mais assustado agora. Isso foi recente, não? O Dr. Who, ele sempre, desde o começo, né, ele tinha que usar esses recursos como a regeneração, né, eles tinham que ser muito criativos para lidar com a limitação que eles tinham no orçamento de efeitos especiais, né. Tudo era extremamente limitado, tanto que quando a gente fala em ficção científica, uma das coisas que a gente vem à cabeça pra gente é arma laser, né, sabre de luz, aquelas armas de disparo laser e tal. O Dr. Who não tinha grana nem pra isso na época. E não é à toa que, por exemplo, que a principal ferramenta, né, que a gente não pode nem falar de arma, mas a ferramenta que o Doctor usa, que é a chave sônica, ela é simbolizada por um barulhinho. Porque eles não tinham grana pra poder fazer o efeito especial do laser. Que a chave sônica é muito engraçada porque ela é alvo de chacota, né, no decorrer da série. Toda vez que ele tem a situação de briga, que ele tenta atacar com a chave, Todo mundo fala, porra, cara, você tá indo numa briga com uma chave de fenda? E que não funciona em madeira? Pois é, e por que que não funciona em madeira, cara? Que isso nunca ninguém explicou. Porque tinha que ter uma fraqueza? Acho que porque é mesmo. É referência à Lanterna Verde. E a gente já falou também algumas coisas das primeiras encarnações, inclusive o primeiro doutor, né, que é o William Hartnell, o doutor dos dentes podres, né, como a gente gosta de se referir a ele. Caracteristicamente, o personagem era um cara que era odiado, né? Ele me lembra muito o Scrooge, né? Daquele conto dos fantasmas de Natal. Tem cara mesmo. Se bem que, se não me engano, ele só pegava papel de pessoa turrona, né? Pra fazer antes. Também com aquela cara, né? Pra ser galã, não ia ser. Né? Pra ser benfeitor também não, pô. Cara, voltando ao tópico da chave de fenda Sony, que eu tô aqui com o meu livrinho, né? Ele tem uma página inteira falando sobre aplicações, e daí ele faz qualquer coisa, até torrada. A última linha tá escrito, não faz efeito em madeira. Mas não explica o porquê. Não explica o porquê. Eu jogava esse livro fora, serve pra nada. Ah, e quando tá falando da chave sônica, aparece falando que faz efeito sobre alguma coisa orgânica? Coisa, blá, blá, não fala nada sobre matéria orgânica. Será que é isso? Ele consegue desativar o marcapasso. Marcapasso não é orgânico. Mas vai matar o indivíduo que tá usando. Não, mas ele afeta o marcapasso, não o coração, por exemplo. Né? Não diretamente, então. Não diretamente. É, não funciona em madeira. É, pode ser coisas orgânicas realmente, pode ser. Mas funciona em torrada, ele já fez torrada em certa situação. Mas ele gerou calor pra fazer a não, torrada. É, ele transformou o açúcar em caramelo, através de... Calor. Então quer dizer que ele pode tacar fogo numa porta se ele tiver tempo suficiente. Pra gerar o calor, pode, provavelmente sim. Várias vezes ele já usou a chave de fenda sônica pra criar ataques sônicos, mas não é contra algum adversário, mas... Aquele caso da babá das adiposes, que ele usou a caneta sônica contra a chave sônica e explodiu. Exatamente. Entendeu? É criar um. Mas assim, o caso é um efeito secundário. Não afeta diretamente. Isso casa muito com a natureza pacífica do doutor, né? Pelo menos recentemente ele é mais. Ele é contra armas, né? Ele não usa armas. Não tem. Mas quando ele usa. Quando ele usa, é que a boca entorta, né? Isso é uma coisa legal, cara. Você sabe que o negócio fica sério mesmo quando ele resolve ser violento. Quando o doutor resolve ser violento é porque o negócio tá pegando. Olha, sem ser, ele já é capaz de destruir uma civilização, imagina sendo. Ele acaba começa a se gabar disso depois, né? Na série clássica, nós tivemos 7 encarnações, né? Teve uma encarnação diferente da outra, né? Teve alguma encarnação aí que a gente não mencionou que vale a pena a gente registrar aí pro ouvinte que tá conhecendo a série? Vamos falar por cima de todo mundo, só citando alguma característica? Bom, pode ser. A gente já falou bastante do William Hartnell, né? Inclusive agora vai sair o primeiro doutor. Vai sair uma espécie de um documentário, né? Um cine documentário falando, um filme falando sobre a produção do primeiro Doctor para comemorar os 50 anos. Vai sair com o nome de Uma Aventura no Espaço-Tempo, que tem fã aí que tá esperando mais do que os especiais aí. Pô, eu tô esperando mais do que o especial de Natal. Não tanto quanto o especial de 50 anos, que eu vou ver no cinema, desculpa. O meu ingresso também já tá na mão, desculpa. E eu vou baixar na locadora do Paulo Coelho, desculpa. O segundo doutor, tem alguma coisa que a gente possa destacar dele? Ele tocava flauta, parecia o Moldo Três Patetas. É verdade. Foi o único doutor que não regenerou porque tava morrendo. Regenerou porque fez merda. Mas não é porque tava morrendo. É, mas ele regenerou por conta própria... Porque fez merda, né? De castigo. Não, mas ele meio que se matou, então? Ele foi condenado. Os tabilotes obrigaram ele a regenerar. É meio que aquela fase do Mario, quando você perde o Yoshi, você não consegue passar da nuvenzinha, tem que se pular no buraco pra começar a fase de novo? Quase isso. Mais ou menos. Na verdade, foi punição por ter roubado a Tardes e tudo mais, e ele foi obrigado a regenerar. E ficar exilado na Terra. Foi com o segundo Doctor que teve a primeira aparição da chave sônica, quando era só uma vareta. É, a chave sônica ela já foi uma vareta, já foi uma caneta. Pirulito. Já foi um pirulito, já foi vários... Hoje em dia é uma lanterna. É, tá quase virando um sabre de luz, né? Nunca será, por sinal. Você não precisa porque Doctor Who é muito melhor do que Star Wars. Não vamos comparar ficção científica com fantasia, por favor. É, por favor. É, que os dois são fantasia, na verdade, né? Detalhes. Deixa a ficção científica pro chato do Star Wars, do Star Trek. Ó, não fala assim, eu sou Trekker, pô. Star Trek é melhor que Star Wars. Então tchau, estamos acabando o podcast agora. Vamos pro aliás, eu ia citar que Star Trek padeceu de um mal parecido com o de Doctor Who. Não tinha verba pra fazer, tinha que ser criativo no roteiro. Ah, mas você vai comparar água com vinho, Porra, comparado com a verba que o Dr. Who tinha, Star Wars era ostentação. Star Trek. Mas ó, que Star Wars, quando, conforme foi ganhando dinheiro, foi piorando. Essa discussão não leva a nada. É, não se constrói. É, o Faca vai chorar, vamos continuar. Não vou chorar, eu tenho razão e vocês não admitem, cara. É fato. Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que concordam comigo e as que estão erradas. O terceiro doutor, o que a gente pode destacar dele? Já que Unit. Kung Fu Venusiano. O Kung Fu Venusiano. Best. Ele parecia o Costinha, dava porrada e trabalhava com a polícia. Ele tinha Bess, pô. É a Bess. É, ele tinha um bug. A caranga do Doctor. É o único doutor que tinha algum outro veículo fixo fora a TARDIS, né? A cena mais clássica dele é ele dirigindo sempre. Carrinho horrível. Restrições orçamentárias, cara. Enquanto James Bond tinha lá o socarrão. Se eu bem me lembro, a Unity foi introduzida na história com o segundo Doctor e o Doctor se juntou a eles em definitivo assim na terceira. Com o terceiro Doctor. É, porque por causa do exílio dele na Terra, ele não podia sair da Terra. E o Brigadeiro, não consigo pronunciar o nome, foi introduzido por essa época. Foi um dos companions mais. Que durou mais tempo, assim, em aparição recorrente. Não que ele viajasse o tempo todo, mas ele tava sempre lá. Um coadjuvante recorrente, né? É o tio do bigode. Eles tentaram, inclusive, se eu bem me lembro, fazer uma participação especial dele na época do 11º, só que ele deu uma morrida antes. Ele não regenerou, ele foi mencionado, né? Ele foi mencionado num dos episódios... Do 11º, já. Foi naquele episódio, o Poder do 3. Que aparece a filha dele. A filha dele é a brigadeira. Ah, sim, ela aparece, mas antes ele fala, eu tô indo lá visitar o brigadeiro, não sei o quê, toca o telefone e é a enfermeira do hospital onde ele tava logo antes de morrer, que ele falou que ele passou o fim da vida todo esperando o Doctor aparecer de novo e ele nunca conseguiu chegar a tempo. Foi acho que no episódio que o Doctor ganha o chapéu do gordinho. Fess? Como que chama o gordinho? O Fess? Não, o gordinho do... O outro amigo dele lá... Que é o pai do Stormageddon, Dark Lord of Fall. O terceiro também foi quando apareceu a Sarah Jane. Sim, Sarah Jane é uma das principais companions, né, da história. Ela ganhou até spin-off, né? Alguns spin-offs que no fim só rendeu depois de velha, né? Que me lembra aquele episódio da série dela que aparece também a Jo Grant. Sim. Caramba, a Jo Grant tá um maracujá de gaveta perfeito, hein? Pois é. Aí você viu como a Sarah Jane envelheceu bem. Eu mandei pra vocês uma foto da Jo Grant naquele ensaio bonito com os Daleks. É verdade. Ah, lembro daquilo, eu já vi essa foto. É verdade, existe um ensaio fotográfico sensual das Companions. De uma Companion. De uma Companion, você sabe, né, que existe na internet, existe na internet, existe pornô. Então, regra 34. É regra 1 da internet, cara, existe na internet, existe pornô. A Kylie Minogue também fez uma paródia desse negócio, só que ela tava com roupa. Aí perde a graça. A Kylie Minogue também foi uma Companion, né? É, em um especial, mas foi. Um especial, mas foi. Agora a gente chega no quarto doutor, que é o doutor que é o favorito da galera, né? É o cara. Que é o favorito da galera, que é o Tom Baker, né? Que... Deu muita sorte nessa época ele ser o Doctor mais bizarro de todos os tempos até aquele momento. E tá trabalhando com o Douglas Adams, né? Sim, o Douglas Adams, acho que é pessoal. Também é um escritor um pouco desconhecido da galera. Escreveu um livrinho aí, uma trilogia de 5 livros. O nome dele não me é estranho. Chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, que, por sinal, foram algumas ideias não aproveitadas no tempo dele enquanto showrunner do Doctor Who, né? Ah, sim, né? Você sabe que tudo está conectado nesse universo, né? Porque o Doctor Who acabou gerando aí, por consequência, algumas ideias que geraram O Guia do Mochileiro das Galáxias, cuja resposta do universo é 42, que é o nome da empresa do nosso amigo Paulo, que fez o logo novo do quadrinho, né? O jabá feito. A gente tem até um podcast em parceria com eles pra falar de design nos quadrinhos, foi bem legal. Tá, vamos voltar pro Tom Baker, né, o Raul? Você que gosta bastante do Tom Baker. Tá aí faz 3 meses tricotando um cachecol pra ficar igual. Eu tenho um desse. É que você consegue andar, primeiro que eu acho que tem um preconceito. Eu consigo, eu fiz ele com 4 metros, a medida certinha pra minha altura. O cachecol do Tom Baker tem uma história engraçada, porque ele saiu sem querer, né? Quando estavam preparando o figurino do Tom Baker, os produtores da série chegaram pro pessoal da costura, chegaram pra uma das costureiras, né? Levaram um monte de lã pra ela, eles já tinham uma ideia de que eles queriam um cachecol colorido, aquele padrão de cores, né? Compraram um monte de lã, entregaram pra ela e falaram, faz um cachecol aí. Ela pensou que era pra usar toda a lã. Aí fez tudo. Então, ficou aquele cachecol gigante, acharam legal daquele jeito mesmo, né? E acabou sendo uma das máquinas, assim, não só da fase do Tom Baker, mas da série. O Tom Baker que tem uma história muito bacana, né? Ele tava trabalhando numa fábrica, ele tava falido, não conseguia emprego como ator. Tinha abandonado já, né, praticamente. Tava literalmente trabalhando de peão pra ter o que comer. Um dia ele chegou no trabalho, ele já tinha feito os testes pro Dr. Who, saiu na imprensa, saiu nos jornais. Os colegas do trabalho dele receberam ele como uma celebridade já no dia seguinte, né? Uma das primeiras coisas que ele fez quando começou a ganhar dinheiro com o Dr. Who, o primeiro salário dele que ele fez foi dividir com os amigos dele da fábrica que ele trabalhava. Pô, legal isso, cara. Pô, preciso de uns amigos assim. O caso do cachecol do quarto Doctor, né, ele virou referência recorrente, né? Teve vários episódios no futuro que apareceu o cachecol de alguma forma. No filme do oitavo Doctor aparece o cachecol jogado num canto. A Rose Tyler aparece usando um cachecol parecido. No especial de Natal de 2010, o Doctor e o molequinho que ele tá tentando mudar no futuro aparecem usando. É, o cachecol ele meio ficou uma marca. Eu acho que foi o Tom Baker que meio que instituiu, né, que o Doutor, nessas regenerações, ele tivesse uma roupa característica, né, excêntrica. A primeira vez que ele aparece usando essa roupa foi uma situação em que a tarde estava trancada lá por conta de todo o incidente com os Doctors anteriores lá na Unity. Ele tinha acabado de regenerar e eles precisavam sair correndo para resolver o negócio. Ele estava de pijama, então ele foi trocar de roupa. E a cena é, toda hora ele sai da tarde com alguma roupa bizarra, incluindo roupa de viking, etc. Gladiador. É, foi logo depois da regeneração, né? Sim, foi logo de cara. E daí a única roupa menos bizarra que ele apareceu foi aquele sobretudo vermelho, sobretudo bordô, com o cachecol gigante, chapéu de Indiana Jones. E como o pessoal tava com pressa, vamos com essa aí mesmo, que é o menos bizarro que você me apareceu. E vale lembrar também que o quarto Doctor, cronologicamente, foi o primeiro a encontrar os Daleks. É, porque Doctor Who, uma série de viagem no tempo, você tem várias idas e vindas, né? Não tem muita ordem, né? Isso que é legal, porque o cara quer ver o seriado, ele pode começar com um novo doutor, né? Sem necessariamente ter acompanhado os outros anteriores. Depois do Tom Baker, né, que instituiu o cachecol, teve o Peter Davison, que é sogro dele mesmo, né? O Doctor que transformou ele ser sogro dele mesmo. Vocês manjam dessa história? Manjo, uma proeza e tanto. Né? Eu imagino como é a festa de fim de ano na casa deles. Deve ser bem Natal deles. Se eles passarem em Londres, deve ser curioso. Pra explicar, é uma coisa épica. Pra explicar pro ouvinte, Peter Davison, ele tem uma filha, né, que é atriz também, que na décima encarnação fez o papel da filha do Doctor, que no caso, na época, era o David Tennant. David Tennant conheceu ela durante as filmagens, casou com ela, o ator da época do Doutor. Durante então, as filmagens também. Durante as filmagens. Então, o quinto Doutor teve uma filha, que foi a filha do décimo Doutor, que casou com o décimo Doutor. Então o Doutor, ele é sogro dele mesmo. Teoricamente, né? Uma proeza pra poucos. Uma proeza que é difícil, né? Ok, é menos bizarro você falando assim do que falando ele casou com a própria filha, né? também. A gente não quer evitar isso, né? Porque é crime. Tá, né? Só uma coisa, quando foi dito que eles se casaram durante as gravações, era uma piada, tá? Não foi durante as gravações, não. Seria mais épico, né? Depois disso veio o Colin Baker, não associado ao Tom Baker. Que o Colin Baker é o conhecido doutor que, cara, é o psicopata. O doutor do retalho, né? Porque a roupa dele, característica, era... Era uma coisa bizarra aquela roupa. Cara, ele era o Coringa, aquele cara. Ele tem um cabelão meio David Bowie, né? Armadão, assim. Pô, tá louco? Tá confundindo as coisas. Eu tô vendo a foto do cara aqui, pô. O cabelo do David Bowie era assim, porra, na época do Camaleão. Na época do Starman, pô. O Colin Baker não teve mais fora a roupa dele de psicopata, de maluco. Não foi um cara que marcou muito, né? Apesar de ter ficado 3 anos no papel. O caso é que ele saiu brigado e ele não apareceu nem pra cena da própria regeneração. Simularam ele com a peruca. Que, aliás, é uma cena tosca, já viram? Ainda não cheguei nesse nível, mas já não quero ver. Ele meio que foi demitido do cargo, porque o público não gostava dele. E daí ele fugiu. Então, basicamente, eles colocaram o sétimo Doctor, Sylvester McCoy, de costas, com a cara pro chão, com uma peruca loira, E essa foi a regeneração, o cara simplesmente já era outro cara. O Sylvester McCoy, que é inclusive um dos... O Doctor, talvez o Doctor com menos cara de Doctor de todos, né? Fácil. Em alguns momentos ele lembra aquele tiozinho do bumbo da Praça é Nossa. Em alguns momentos ele lembra um cara que tomava um cachaceiro que tinha aqui na rua. Ele é um cara que você espera tudo, menos que ele salve o universo. Ele é... Eu tenho... Pra mim, que ele é o Doctor dos anos 80. Ele é a coisa mais bizarra. Ele conversaria bem com o Dr. Brown. Né? Ele tem um guarda-chuva legal. É o guarda-chuva do Charada. É o Dr. Who. Aí tem um formato de interrogação. Sacou? É, ele tem um colete cheio de interrogações. Ele tem interrogação na gola, que o quarto já tinha, o quinto já tinha, mas ele deu uma exagerada, né? E se eu bem me lembro, foi com ele que fizeram uma tentativa de abertura em 3D, que era toda zoada. É, como tudo nos anos 80, né? Aquelas aberturas em full color 3D, era desgraça, são. Não é à toa que, assim, foi ele que meio que terminou com a época clássica, né? E com ele se fecha aí o ciclo da série original, né? É, mas não por culpa dele, na verdade. Meio que acabou que não pegou, né? Tentaram salvar com ele da resposta negativa do Colin Baker, mas ele não conseguiu... O problema também é que tinha dado, parece que direção, diretoria da BBC na época, uma coisa assim, eles não estavam interessados em continuar investindo em ficção científica. Esse foi um dos grandes problemas. É, dificilmente eles iam dar espaço para algum ator, mesmo que se saísse melhor, teria que se sair muito melhor, tinha que ser muito maior para salvar a série. É, tanto que a série acabou sendo cancelada com a desculpa que ia ter um hiato maior, só entre as temporadas, né? Que coisa que... E foi um hiato que durou até 90 e tanto. Foi até 96, onde a gente teve aí a era, esse hiato da série, que onde se expandiu o meio que o universo... Teve o universo expandido, né? Se expandiu o universo expandido é muito bom, né? Eu não entendi o que ele falou. Que foi a era que foi a encarnação que mais tempo durou, né? Que é o oitavo, ele aparece num filme feito em parceria. O começo desse filme, o sétimo, aparece como se ele tivesse passado anos e anos vivendo sozinho e envelheceu pra cacete. E é. Logo no começo do filme a gente tem o oitavo velhinho sendo baleado em... O sétimo, né? O oitavo não, o sétimo. É, o sétimo. O sétimo velhinho sendo baleado aonde que se passa mesmo? Cara, ele foi em Nova York. Los Angeles. Los Angeles, eu acho. Muda-se o cenário porque é uma produção... americana e britânica, né? E aí eles queriam fazer na verdade era um piloto para uma série americana do Doctor Who. Graças aos sliders não foi pra frente. Na verdade, graças ao próprio filme, né? Se a gente parar pra observar. Não, uma das melhores definições que já me deram do filme é ótimo doutor com um péssimo filme. Eu considero o tema de abertura desse filme a melhor versão da música. Não, o tema é lindo. Vou deixar pro Raul falar um pouquinho do oitavo, porque ele tem uma ligação próxima com o oitavo. Não tão próxima assim, mas é mais coisa que você inventa pra mim. Vou falar tudo, né? O ator é legal, o tema é legal, efeitos especiais já um pouco melhores. A única coisa que estraga é o filme em si, que... Porra! Se você tá assistindo o Doctor Who, parece... Não parece Doctor Who aquilo lá. A própria estrutura, os vícios americanos de seriado americano, típico de seriado americano. O Doctor, ele é muito do humor, da excentricidade, tem que dar lugar à cena de perseguição, tem que dar lugar àqueles questionamentos clichês. Então, assim, tinha tudo para ser um excelente Doctor, uma excelente fase. Uma série que é marcada pela sua excentricidade, né? Por ser fora da curva. É, cair num formato americano já quadradinho. Todos os clichês dos anos 80, 90, né? Que é a gangue asiática, a médica bonitinha, o vilão de óculos escuro, que é o Eric Roberts, né? O papel da vida dele, inclusive. É, papel da vida dele, melhor papel dele. Eric Roberts, pra você que não tá associando uma pessoa, além de ser o vilão dos mercenários, é praticamente o William Defoe dos anos 80, cara. Só vilão, você pensa nele. E, cara, e você tem o doutor que até a regeneração dele é meio sinistra, né, cara? Porque a regeneração normalmente é um momento meio... É, apesar de ser uma morte, é um momento até legal, né, de se ver. Mas a regeneração dele é sinistra, cara. É que americano é desesperado mesmo, né? O cara falava, não, espera aí que eu já vou ficar normal de novo. Não, não, vamos enfiar essa sonda no seu coração. Ih, tem dois. O cara regenerou meio dentro do... Como é que chama lá? Da gaveta do... Do necrotério. Do necrotério, cara. Então o cara parece um negócio meio Frankenstein, um negócio meio... E ele regenerou sequelado, né, por causa da cirurgia. Pode que tentaram plantar também, que ele fica, ele fala umas duas vezes lá que ele é metade humano, que a mãe dele é humana. A sensação que eu tenho com esse filme é que falaram assim, deram um basicão, alguém ouviu o Quadrincast sobre Doctor Who, e falou, ah, agora eu já sei o suficiente sobre isso, eu vou fazer um filme. E daí ele fica tentando fazer referenciazinhas pontuais de coisas, assim, pra falar, olha só como eu sei Doctor Who. E deu no que deu. Então, provavelmente, um de vocês que estão ouvindo isso, vão voar e voltar no tempo e criar esse filme. A culpa é toda do Fax. É, culpa é minha que armei isso aqui, tá vendo? Provavelmente eu mesmo que plantei um ator parecido com o Raul, cara. Olha aqui. Olha aqui, mindfuck do caraca. Eu tô mandando um negócio que é extremamente idiota, mas eu rio toda vez que eu vejo. Eu acho que resume perfeitamente esse filme. Tirando toda a parte boa, o que sobra é isso aí. Melhor resumo ever do filme. Melhor resumo ever. É um vídeo aqui que vocês vão ver no post. Apesar do filme ter sido um fracasso, a encarnação do Doutor durou bem, né? Porque tem uma série aí de audiobooks do universo expandido que dele que parece que tomou um caminho diferente, né? Que até hoje é lançado material novo dessa linha, né? O oitavo Doctor teve um exército de companions uma época. Ele tinha umas 5 pessoas com ele ao mesmo tempo. Será a gangue, praticamente. É a gangue do Doctor. Ui. Então saiu um book na semana passada chamado The Light at the End, que une os Doctors do quarto ao oitavo. Tom Baker participa, Palmer participa, não sei mais quem. Eu cheguei a fazer o download legal, paguei pelo download, né? Comprei lá na Apple Store. Muito bacana. Eu não vi inteiro ainda, eu vi só os primeiros 30 minutos. Muito legal. Tem uma interação muito bacana entre as diferentes encarnações. É, de tempos em tempos a gente tem algum tipo de interação entre as encarnações, né? Até o mesmo próprio especial de 50 anos que a gente vai ver aí, tá unindo as duas mais recentes e bem populares encarnações, né? Eles sempre fazem isso, mas é difícil de fazer justamente pela longevidade do seriado, né? Infelizmente, pessoas morrem, né? No meio do caminho. E a gente acaba ficando sem essas reuniões. E depois do filme do Oitavo Doutor, em 96, a gente ficou bastante tempo aí, ficou 9 anos, sem nada do personagem aparecendo na grande mídia. Até Mas nesse período teve o grandioso especial com o Rowan Atkinson, né? Isso. Num movimento aí que a gente pode comparar com o Criança Esperança, né? Lá na Inglaterra, nós tivemos um especial que o eterno Mr. Bean foi o Doctor Who. Só chama ele de Doctor, porque Doctor Who parece... Doctor Who é o nome da série, pô. Sim. Parece ele pessoas é que ouviram o Quadrincast e fizeram um filme. Ou The Flash. Ou The Flash, boa. É. Aliás, ele é bem similar, né? Ele lembra muito o Barry Allen, né? Que ambos vestem gravata borboleta, ambos viajam no tempo, ambos acabam morrendo e voltando. Ambos comem pra cacete. Esse especial, a gente vai botar o link aqui também, foi escrito por um cara que ia trabalhar depois na série, né? Que é o Stephen Moffat. Ia ser, inclusive, showrunner. Legal, ele é o filho da puta. Também. Parte do fandom dele adora ele, parte do fandom odeia ele. No geral, todo mundo odeia e ama ele ao mesmo tempo. É, uma coisa meio amor e ódio, é o que eu tenho com o George Lucas. Esse especial é muito engraçado porque é rapidinho, deve ter uns 10 minutos. Mostra vários atores britânicos conhecidos, né? Numa trama do Doctor contra o principal inimigo dele, né, que é o Master, que é outro Time Lord, que eles queriam resolver, né, de vez a pendenga deles, e o Doctor acaba regenerando em vários atores conhecidos, então é bem divertido, e ele usa um uso visual do oitavo, né. É, o visual dá uma sequência do oitavo, sim. Inclusive o Mr. Bean como oitavo seria melhor até que o Paul Magan. Pô, fala assim, sabe que o Paul Magan tem um orgulho de ter sido Doutor, né? Então, tem que ter mesmo, pô. Ele foi ou não, já tá na frente. Já tá ganhando, né? Já tá ganhando de nós, né? O Facas tem um cavanhaque, então ele tá mais pra Master. Na verdade tem uma barba, né? Mas Chegamos então a 2005, que, né, a BBC decidiu trazer a série de volta, repaginada para os novos tempos, né? Eles já fizeram uma série de mudanças, que antes o seriado ele era formatado em formato de meia hora, já com os comerciais. As histórias eram multipartes, então você tinha a mesma história em de 4 a 6 partes, mais ou menos. E você tinha aí agora um seriado que é um pouco mais enxuto, com um episódio de 45 minutos, temporadas aí de 3 episódios mais alguns especiais, e um doutor mais novo, né? Uma coisa mais próxima ao público, o público que eles queriam atingir, que era a galera jovem, né? Eu não sei se eu classifico o Christopher Eccleston exatamente como novo, né? Se você comparar com ele com os outros, ele é novo. Cara, ele eu tenho a sensação que ele era mais neutro. Mais neutro, que não tentando puxar pra lado nenhum, só pra ver como que o negócio ia se sair, pra aí eles conseguirem planejar de fato quem eles estavam querendo atacar. O Eccleston, ele tá naquela, mais ou menos naquela faixa etária, ele não é um cara que você observa ele como um cara muito velho, né? Como os outros doutores, não é um cara grisalho nem nada, mas também não é um moleque, é um cara que já tem uma certa bagagem, né? Então, não, mas é que no caso, por exemplo, o quinto doutor, o sogro do 10, até então ele tinha sido mais novo, acho que ele tinha 29 anos quando ele foi doutor. Ele foi o mais novo. E o até a chegada do Tennant, né? Até o Tennant. O Matt Smith tinha 26, ele foi o Tennant tava, era um pouco mais velho, agora eu não vou lembrar a idade. O sogro do Tennant, o Matt Smith na sequência. O Eccleston também tinha o fator massa velha e tem uma jaqueta de couro, né? Era uma jaqueta de couro, inclusive, de um filme sobre um submarino russo. Mas é, o visual mais diferente do doutor foi o dele até hoje, né? Que é, foge do padrão. Foi o mais sóbrio, né? Mais sóbrio. Né? Você poderia passar andando na rua sem chamar muita atenção, né? Tem um quadrinho que o décimo Doctor encontra como se fosse um museu onde tinha roupas e acessórios de todos os outros Doctors. Parece um mostruário da Forbidden Planet. E daí todos eles têm lá sua roupa e tem a bengala do primeiro, a flauta do segundo, blá blá blá. Quando chega pro Eccleston tem só a carteirinha dele. Não tem nem algum acessório específico dele. Ele introduziu coisas que acabaram indo para todos os outros seguintes e não ficou nada marcado assim para ele, né? Coisa dele que ele ficou marcado é que é acho que mais a personalidade dele, né? Como teve um ato muito grande, eles partem como tivesse acontecido alguma coisa muito terrível, que o doutor ficou meio abalado com os acontecimentos, né? É, matei meu planeta todo, então agora vou usar a jaqueta de couro. Era 2005, né? Então tinha muita coisa dos anos 80, dos anos 90, que o pessoal, pra ser maneiro, tinha que ter jaqueta de couro, né? E teve uma escolha muito particular, porque o papel dos acompanhantes mudou, né, nessa retomada. Se a gente, antes a gente tinha um coadjuvante, que seria quase um headshirt, do Star Trek. Camisa vermelha. Camisa vermelha. O cara que só vai aparecer pra morrer. O papel do companion, ele mudou, né? Ele é praticamente o protagonista agora. O cara que seria o pé no chão ali no negócio. Isso meio que aconteceu lá com o primeiro Doctor, né? O Doctor, ele era mais o meio pra história acontecer, enquanto você tinha pessoas normais com quem você se reconhecia. A própria escolha da primeira acompanhante aí nessa retomada foi um negócio que a BBC meio que tava jogando pra não perder, né? Estava apostando em tudo pra dar a mesma escolha do Eccleston como novo doutor. Ele já era um ator que já tinha alguma base de fãs. A Billie Piper, que foi a Rose Tyler, ela foi uma ídolo adolescente, né? Britney Spears britânica. E ela, o pessoal meio que escolheu ela. Vamos pegar aí uma comparação, aquela Sofia Abrão aí da época na Inglaterra. Você é uma menina ali do adolescente que ninguém conhece e que faz sucesso com a molecada. Por isso vocês não a conhecem, porque vocês também não são um bando de velho. Ah, desculpa aí. Aí é que eu tenho sobrinha, então é por isso que essas coisas acabam chegando no meu ouvido. Nesse período também surgiu um coadjuvante que ficou não sei se ele chega a ser um companion, né? Mas ele fez bastante sucesso, inclusive ele ganhou um spin-off dele depois, né? Ele foi companion porque ele ainda tinha a chave da TARDIS. É, se ele tem chave da TARDIS, ele é isso. É isso que conta. Você tem a chave da TARDIS e o celular que liga pra qualquer lugar. É, o celular sônico. Demorou um pouco pra achar, mas é uma montagenzinha que fizeram. Uma cena de cada uma das histórias, desde a primeira até 2011. Dá pra dar uma noção de como o negócio evoluiu. Tá, vai pro post também. Tá falando do Jack. Não, o Capitão Jack Harkness, né? Que ele foi um personagem que ele meio que marcou bastante, primeiro porque o cara... É aquele cara que todo mundo conhece, que o cara encosta até a mãe no tanque, saca? Ele é o personagem assumidamente bissexual, né? Na verdade, ele pegava qualquer coisa que se mexesse, né? Qualquer coisa que tivesse um CEP, segundo ele. Segundo o nono Doctor, ele é do futuro, e no futuro a raça humana viajou para todos os lugares do universo, conheceram diversas raças, então eles tiveram que aprender a dançar com todo mundo. Dançar conforme a música. O futuro sempre é sombrio. O legal dessa temporada, dessa retomada, o nono Doutor, ele só durou uma temporada, que ele reintroduz vários conceitos clássicos, né? Vários monstros clássicos, vários inimigos clássicos. E eu acho que o principal que a gente pode falar aqui da retomada é que é justamente o episódio que a gente brinca, que é o episódio onde a série realmente engrena, né? Que é onde voltam os Daleks. Sim. Nesse episódio, inclusive, aparece uma cabeça de um Cyberman clássico. O Cyberman, ele só aparece no décimo, se não me engano. Acho que ele não chega... Eles só voltam no décimo. Eles só voltam no décimo. Mas os Daleks, quando eles voltam, eu vou falar até como quem participou disso. Que confesso que os primeiros episódios não foram. Não me encheram os olhos, não. Mas o episódio com o Dalek foi onde eu falei: caraca, esse seriado tem um negócio diferente. Esse negócio é legal. Né? Que foi o momento da virada ali, que é muito bom o episódio do Dalek, cara. E eu não conhecia nada da mitologia, me surpreendeu. Eu acho que todo mundo, quando vê um Dalek pela primeira vez, pensa que é uma cafeteira, né? Assim, não, saleiro. Ou um saleiro, ou R2-D2 de cozinha. O R2-D2 maligno. Assim que as pessoas conhecem os Daleks, eles nunca mais conseguem entrar na cozinha sem ter medo. Teve um caso interessante que o meu primo, ele falou: ah, eu preciso conseguir acordar cedo. E daí ele falou: vou colocar um despertador como um Dalek gritando exterminate. A partir de então, ele nunca mais conseguiu dormir de medo do despertador tocar. Tá que pariu. Não, o que eu gosto desse episódio é que o Eccleston, ele dá um show de interpretação, cara. A hora que ele vê que é um Dalek, o desespero que ele passa ali... Todo aquele papo de, vamos deixar as coisas seguirem o rumo, muda pra eu vou matar essa porra que tá na minha frente. Ele dá uma surtada, né, cara? Até então, você vê que o cara, ele é meio psicopata, né? Ele tem aquela pegada meio irlandesa, tipo... Vamos deixar, tá pegando fogo tudo. Ah, deixa, vamos ficar assistindo aqui, né? Só pra ver o negócio pegar fogo, né? Tipo, ele tinha uma tocada meio... Deixa acontecer, né? E quando o Dalek fala pra ele, você daria um excelente Dalek, a expressão que ele faz... Pra gente explicar o que é o Dalek, ele basicamente é o seguinte... Seres orgânicos que vivem numa carapaça. E só... Cara, só... Eles têm um grito característico. Que eles só falam frases básicas, né? Como analisar, exterminar. Eles até conseguem ter uma conversa relativamente longa, só que deve doer um pouco a garganta de quem dubla eles, né? Os Daleks aparecem logo com o primeiro Doctor. Eles foram o primeiro monstro a ser introduzido. E depois, com o quarto Doctor, você descobre, de fato, a origem deles. Que eles eram uma raça de um planeta que foi devastado por guerras nucleares consecutivas. E o mega cientista do país, de um dos países que sobrou, estava desenvolvendo uma maneira da população sobreviver a qualquer coisa. Eles não podiam, eles tinham que viver dentro de um bunker, porque eles não podiam sair sem ser contaminados pela radiação. Então ele simplesmente fez uma raça a partir da dele, que chegava ao limite do possível nas mutações causadas pela radiação do planeta. E eles acabaram virando uma... Como é que chama o cara do Tartarugas Ninja mesmo? Cérebro. O Krang. Krang. O Krang. Eles acabaram virando o Krang. Destruidor! Foi criado um corpo onde eles conseguiriam andar, que é, de fato, a carcaça do Dalek. E assim nasceram os Daleks. Eles tinham o objetivo de destruir todas as outras raças que não fossem Daleks. A raça original eram chamados Khaleds. Os Daleks são engraçados porque na época que eles apareceram a primeira vez no Doctor Who, eles eram uma mania nacional, né? Porque e era uma Dalek mania que foi contemporânea da Beatlemania, né? Galera meio que acompanhava o Doctor Who pra ver os Daleks, né? Ele só fala naquele mesmo tom de voz, e a gente vê os memes lá no Facebook dizendo que ainda são atores melhores do que a Kristen Stewart. Não dá pra não gostar dos Daleks também. Não dá, cara. Essa foi a única coisa que eu não gostei na dublagem da cultura. Eles conseguiram adaptar bem, não ficou estranho, mas os Daleks E o Cybermen também, mas os Daleks perderam muito, com a ausência daquele berro levemente desafinado do inferno. Não, é uma voz muito característica, porque assim, até mesmo quando você vê o Dalek, por exemplo, num meme no Facebook, você lê o que ele tá falando ali com aquela voz na cabeça, cara. Não tem como você não associar. A série do como a gente já falou, do Nono Doctor, ela foi bem curtinha, né? Ela foi uma temporada só. O nosso amigo Eccleston, ele saiu meio pela direita, né? Ele deu uma de sexto Doctor. Ele só não faltou no dia da regeneração, né? Não, o sexto Doctor foi demitido mesmo. Ele saiu porque pediu. Ele quis. O contrato dele era uma temporada só. Ele não ia fazer mais do que isso mesmo. Ele não quebrou acordo nenhum. Ele não deixou ninguém na mão. Ninguém odeia ele. Ele cumpriu o contrato, né? Ele fez lá o burocrático. Acredito que tenha tido algum tipo de conversa, algum tipo de negociação pra ele continuar, pra ele ficar mais uma temporada, pelo menos, mas ele não tá afim. Era um ator que já era relativamente conhecido, tinha uma reputação boa no teatro, no cinema. Prometeu somente com isso, fazer essa temporada, depois eu vou embora, não insistam. Obrigado, tchau. Já fiz minha parte, foi um prazer, escrevam. E aí entra, finalmente, o décimo doutor, que é tido por muita gente, né? Como o melhor doutor de todos os tempos, né? O melhor doutor desde o quarto. Desde o Tom Baker, né? O cara que é... Tom Baker é o concurso, não pode participar. No Reino Unido já fizeram várias vezes essa pergunta, né? De qual era o seu doutor favorito. E o Tennant é costumeiro de ganhar, viu, cara? E botando todo mundo na roda. É claro, mas é por causa desse público atual, que tá conhecendo as agora, que tá entrando agora e que chega atormentando no Twitter, no Face. Ah, eu vou votar no Face, que o Tennant é o melhor. Não é. O fato é que a entrada dele meio que mudou a dinâmica, né, do seriado. Se a gente tinha um Doctor que ele era meio de... Ah, se ferra tudo e ele vai ficando mais heróico à medida que a temporada vai passando, cara, o David Tennant, ele entra já em caçador de emoção já, né? Ele já entra já querendo salvar o mundo, já pegando espada e tendo duelo. Ele tem um duelo de espada de pijama. É. Tem coisa mais épica que isso. E é um cara mais novo também, né? A própria dinâmica dele com a Rose Tyler, continuou no seriado, mudou, né? Porque antes ele era um cara mais velho, ela via ele, tinha uma paixãozinha platônica e tal, mas não era nada mais que isso. Quando o Tennant entra, o negócio fica mais sério, né? Já dá samba, né? Já dá um samba aí, e provavelmente foi isso também que fez o seriado ficar mais popular, né? Porque virou meio um lancezinho de romance. E me lembrou muito a dinâmica do Mulder e Scully no Arquivo X, né? Que o pessoal via por causa do seriado e via, tipo, quando é que eles vão beijar? Os próprios atores, eles falam que eram, o relacionamento dos dois era um namoro sem pegação. É um namoro sem graça, né, mas... Mas, né? Tanto é que no quadrinho que conta aquela história sobre o Doctor ficar morando numa casa, sublocando o quarto do cara... Apareceu na seriada no 11º, essa. Apareceu com o 11º, era uma história do 10º. Ele descia da TARDIS, a TARDIS dava um problema e a Rose ficava presa dentro da TARDIS. E pra ele ia demorar alguns dias pra TARDIS pousar, pra Rose ia aparecer que foram alguns segundos. Então ele fala, vou deixar a TARDIS descansar aí e conseguir pousar direito. Enquanto isso eu fico morando aqui na Terra um tempinho. Ele vai morar na casa do Mickey e ele deixa a chave sônica no copo da escova de dente. O Mickey explode os dentes quando vai escovar o dente. Oh my God! E o que acontece é, o Doctor fica lá enchendo o saco. Todas aquelas situações de jogar futebol e etc. Acontece exatamente como aparece no episódio. Só que no final, o Doctor deixa a Rose lá alguns dias pro Mickey ficar com ela. Tipo, eles não colocavam eles como num relacionamento nessa história. Era o Tennant mais o relacionamento do Eccleston. Mas na verdade, eu acho que o Tennant, ele só... O décimo, né? É. Ele só começou a levar adiante a possibilidade de um relacionamento com a Rose depois que o Mickey saiu da jogada. Enquanto o Mickey tava lá, ele meio que respeitava isso. Ele sempre questionava isso, né? Porque era... Até na fase do nono, ele perguntava muito do relacionamento. Por quê? Pô, você tem um namorado, você tem uma vida. O que você tá fazendo aqui, né, meu? Toma jeito. E a relação do Eccleston com o Mickey é bem diferente da relação do Tennant com o Mickey, né? Por ele ser mais velho, né, ele tinha uma relação tipo, ô, garoto, vem comigo que eu vou te ensinar. E depois ele vira meio rival, né? Não, no começo ele é mais... Tinha mais um... esse cara que não me respeita, etc. É. E depois eles começaram a ficar um pouco mais rival e depois viraram amigões. Depois ele virou um acompanhante de fato, né? Um Mickey idiota. É, quando ele percebeu que ele era o cachorro de lata. Exato, ele era o K9. E daí ele virou o Rambo, né? Verdade. Não, ele virou o pai do Chris. O mais legal é a história foi evoluindo, né? E, inclusive, acho que na principal história dessa fase aí com a Rose e com o Tennant, envolve outro inimigo clássico que é o já mencionado Cyberman, né? Cyberman, no universo alternativo. Cyberman da série clássica, eles eram uma raça de um planeta gêmeo da Terra, onde a humanidade evoluiu a um nível de todo mundo estava ligado em rede. Eu conheço essa história, hein? E eles acabaram se tornando robôs com uma consciência coletiva. E yada, eles acabaram evoluindo a um ponto de não se precisar mais de corpos físicos e viraram entidades sobrenaturais e foram para um nível acima de consciência. Clássico inimigo de consciência coletiva que gosta de assimilar, né? São Borgs. A pergunta que eu sou obrigado a fazer, né? O Cybermen são os avós dos Borgs, é isso? Sim. É dos Borgs, da Falange. Quando teve a primeira aparição do Dalek com o Eccleston, ele estava em um tipo de um museu de um maluco que colecionava artefatos alienígenas. E entre os artefatos tinha uma cabeça de um dos Cybermen clássicos. Que eles são muito parecidos com os Daleks nesse sentido. Eles são uma couraça robótica com um cérebro humano dentro. E os Cybermen que aparecem na época do Tennant, eles vão para uma realidade alternativa onde tem um planeta Terra onde o tempo é um pouquinho à frente do tempo aqui e a tecnologia é extremamente mais avançada. Porém, ainda existem Zeppelins. O que acaba acarretando em Zeppelins, porque... Você pode ver, no Watchmen, todo mundo tem Zeppelin também, por causa do Dr. Manhattan. E daí aparece o cara que seria tipo o Steve Jobs do inferno de lá, que cria um aparelhinho que todo mundo usa, os EarPods, se eu bem me lembro, que através deles eles têm acesso a qualquer tipo de informação, basicamente uma internet intra-auricular. Me lembra bastante Descer um Milhão, aquele chip que colocam no Super-Homem pra ele ficar telepata e conseguir se ligar na internet. Eles colocam em todo mundo, né? Tipo, eles estavam num nível que eles meio que não precisavam de um treco daquele. O Super-Homem precisa de um... Fizesse ele conseguir pegar o sinal correto, se eu bem me lembro. Antena, praticamente. Acontece que, no fim das contas, aquele treco transforma todo mundo que usava em Cyberman. Nessa realidade alternativa, você tem pessoas... do nosso mundo, em versões alternativas, inclusive a família da Rose, onde ela nunca nasceu, porque os pais preferiam ter uma cachorra chamada Rose. Vai lembrar que a Rose era órfã e nessa realidade o pai dela ainda era vivo e a mãe virou um Cyberman. E nessa realidade você tinha o Rick, que era a versão Terry Crews do Mickey. Não, mas peraí, a Rose daquela realidade não era órfã, ela não existia. Não, ela não existia. A Rose existia. Original era órfã era do pai. Órfã. Ah, sim, sim. Inclusive, sim. Eu acho que depois do Dalek, o melhor episódio do nono era o Dia dos Pais, cara. O Walter não tá aqui, mas ele chorou esse episódio por muito tempo. Eu confesso que alguns episódios, já, mais de um já me fez chorar, mas esse episódio é foda. Essa volta do Cyberman também tem uma participação épica dos Daleks, né? Mais tarde na temporada, depois que eles conseguem voltar pra realidade original, começa a ter a aparição de fantasmas, né? E daí descobre-se que, na verdade, não são fantasmas, são... E tem, inclusive, uma fantasmomania pelo mundo, né? Todo mundo começa a criar fantasma no quintal, etc. E se descobre que, na verdade, são os Cybermans que estão vindo da outra realidade, porque o Rick deu uma porrada muito grande neles lá, né? Na verdade, o Rick morreu e o Mickey... É o yada yada. O Mickey e o idiota estavam dando um calor lá no Cyberman, isso é verdade, eles estavam fugindo. Mas é legal porque os Daleks já estavam em 5, né? Porque o Dalek começa com 1, aí são 3, depois já são 5. E eles têm um diálogo com os Cybermen invasores que é sensacional, que é... Eles falam assim, nós somos muito parecidos. É, mas os Daleks são superiores em tudo. Os Cybermen só são superiores em uma coisa, o que é? Em morrer. Que é sensacional, cara. O começo desse diálogo, quando o Cyberman fala, nós somos 50 mil Cybermen, vocês são apenas 4. Vocês acham que apenas 4 Daleks podem matar 50 mil Cybermen? E os Daleks respondem, apenas um Dalek pode matar 50 mil Cybermen. O Dalek é sensacional, porque assim, o Cybermen vira pra ele e fala: nós somos muito parecidos, mas o seu design é deselegante. Os Daleks não têm conceito de elegância. Não tô preocupado, porra. Foda-se, né? Se fode aí. Né? É muito bom, cara. Porque os conceitos, eles são bem parecidos mesmo, né? Porque são seres orgânicos dentro de carcaças. Mas a atitude das duas raças é muito... Os Daleks ganham por serem mais histéricos. Não, é pra carisma, cara. Não tem como não falar. O cara consegue ser um balde andante, parece ser uma máquina de lavar e tem mais carisma. Não é possível. No final dessa linha narrativa, né, a gente tem aí uma mudança bem drástica, né, a Rose se despede da série, a gente não vai dar spoiler aqui. Mas não, é um momento de chorar. Mas é um dos momentos que a galera chora bastante, um momentinho romântico quase. O décimo, ele tem mais duas companions, né, que é, primeiro é a Martha Jones. Calma que a dona fez uma aparição rápida. Sim, antes, né. Sim, e depois a dona que, né, geralmente a companion ela aparece um tempo antes, né, como... participante, depois ela volta como titular. A Martha apareceu, a atriz que faz a Martha, a prima, não sei pronunciar o nome dela, ela apareceu como uma figurante com falas no último episódio em que a Rose aparece. É, o do como Cyberman. Uma funcionária, é, como uma funcionária da Torchwood. Você sabe que eles dão uma desculpa pra isso, né? Que ela comenta que tem a prima dela que trabalhava, sim, na Torchwood One. Mas é bem por aí, eles falam que eles têm várias desculpinhas pra justificar a aparição dos atores, né? Tem aquela menina, que aparece no episódio do Charles Dickens, que ela faz a ponte entre o mundo que foi destruído lá... de uns seres de gases. Gelf. E ela acaba sendo uma antepassada de uma das funcionárias da Torchwood Tree, lá do. Lá com o Jack. Né? A Gwen, né? É, eles acabam fazendo isso como teste até, né? Só não explicaram Amy Pond em Pompeia, né? É, o próprio doutor tava em Pompeia. O doutor em Pompeia. Ou o doutor brigando com a Torchwood. Na fase da Martha, a gente tem a volta do grande... o terceiro grande vilão, né, da mitologia do Doctor Who, que é o Master, né? Volta em grande estilo. Sem cavanhaque. A gente sabe porque o cara era... Eu, na época, tava conhecendo o seriado, evitava ler tudo, as informações na internet sobre os personagens. E se você não tem noção nenhuma de quem é o Doctor, de quem é o Master, você sabe que aquele cara é problema sério, né? Sabe que o cara é... A volta dele é muito épica, né? Porque... Totalmente épica. Então, uns episódios antes teve aquele conceito do Circuito Camaleão, né? O que é o Circuito Camaleão? Ele é o sistema de segurança da TARDIS, por assim dizer. Que camufla ela como algum objeto do local onde ela pousa. No caso da TARDIS do Doctor, ela virou uma cabine da polícia e travou 60. Naquela forma porque deu o pau e o Doctor falou: ah, tá legal assim, deixa, vamos nessa. Mas ela também pode afetar o dono, né? O dono, o piloto, por assim dizer. E nesse caso, ela transformava o Doctor em um humano, geneticamente humano, totalmente livre das memórias dele, criava uma nova vida. E ele ficava infiltrado entre as pessoas sem nem saber quem ele era de fato. O disfarce perfeito, nem ele sabe que tá disfarçado. Ele é um agente dormente, né? Family Field, né? Esse é o episódio do Paul Cornell, né? Que inclusive que é escritor de quadrinhos. Sim, Family Field ou Family of Blood? Family of Blood. Esse episódio é extremamente tenso, com as pessoas que passaram mal vendo ele. O Walter é uma moça. Cara, esse episódio é tenso. E é muito legal porque eles... a Martha Jones é negra, né? E a Martha é a única que sabe que ele ainda é o Doctor. E ela tem que ficar disfarçada como escrava, né? Não seria escrava porque na Inglaterra eles só vendiam escravo pros outros, né? Eles não tinham em casa. É, mas era escravo, né? Eles não falaram. Era cidadão de terceira categoria. Era escravo, cara. Na prática era escravo. Podia não ser... Não, vale lembrar que a Martha, ela era... Ela tava se formando em medicina na época, né? É, e ela era mais independente e tal, do que a Rose, então ela... Tem aquela cena cena dela discutindo com a enfermeira, né? E daí ela fala: ah, mas você é só a servente, como é que você... O que você acha que você sabe, né? Começa a enumerar todos os ossos da mão. E daí a mulher fala: ah, mas você leu isso em algum lugar. E daí ela fala: é verdade. É isso aí. Eu li mesmo. Naquela época, ler já era um grande feito, né? Como é que alguém ia saber, nascer sabendo o nome dos ossos da mão? Exatamente. E daí, nesse caso, a gente tem a ideia que o Doctor virou um humano, ele não sabe que ele é o Doctor, e tem o relógio, que é um mecanismo que destrava isso e faz ele voltar a ser o Doctor. E o grande dilema do episódio é, ele precisa voltar o Doctor pra salvar todo mundo, só que ao mesmo tempo ele não quer voltar a ser o Doctor porque ele gosta da vida que ele criou lá. É, não, e do ponto de vista dele é como se fosse suicídio, ele é deixar de ser quem ele é. É mais ou menos assim, é matar uma identidade, né? E aí a gente tem o episódio que eles vão lá pro futuro distante, onde o universo tá pra acabar, né? Aí, eles reencontram o Jack com sua mão no pote. Vale lembrar que isso é importante pra contar a história no futuro. Quando houve aquela luta do Décimo contra os bichos bizarros, Décimo lutando espada de pijama, ele perdeu a mão, que cresceu de novo, porque ele ainda estava no processo de regeneração. Essa mão foi recolhida pelo Jack, que nesse ponto da história é o líder da Torchwood, que é uma organização que foi criada pela Rainha Vitória para defender o Reino Unido de coisas bizarras, como o Doctor. Aliás, ela foi criada contra o Doctor, né? Justamente por culpa dele. Torchwood é um anagrama de Doctor Who, né? Que esse é um dos episódios mais bizarros, se você for analisar bem, porque você tem laser que mata lobisomens e ninjas chineses que, né, idolatram um lobisomem. Dessa fase, se a gente for falar de algum episódio, a gente não pode deixar de falar do Blink, né? Blink. Sim, mas vamos terminar o Master primeiro, porque o Master é Mas você já enrolou tanto aí. Não, que... agora que eu vou falar do Master. Você já enrolou tanto que ele já perdeu a linha de raciocínio. Ele estava no futuro como um humano. E ele não sabia disso. E aí ele virou o Master com o relógio que destrava o esquema, roubou a TARDIS, fez o diabo e esculachou geral. Ótima definição. Praticamente a chamada da sessão da tarde, né? Você é um cara muito louco que rouba uma máquina do tempo, volta no tempo pra esculachar geral. Só faltou que era dar pesada e armando altas confusões. O mestre é um cara, assim, ele tem aquele conceito meio maluco. Ele é o Coringa do Doctor, né? Das quatro batidas, né, que ele ficou ouvindo na cabeça, que deixando ele maluco. Eu não sei se isso existia antes, né? Isso foi colocado depois. Apesar de que as quatro batidas estão na abertura desde sempre, né? Quatro batidas é o ritmo da bateria, né? Teoricamente do tema do Doctor Who. Isso que é legal. Vamos falar do Blink, que é o episódio que eu conheço gente que começou a ver Doctor Who por ele. Eu sou um deles. Foi a minha porta de entrada, foi Blink. Cara, esse episódio é muito bom porque ele mostra um monstro novo, né? Um monstro que não é clássico, mas que se tornou clássico, né? Que são os malditos anjos chorões, os Weeping Angels. Raul que gosta, né, Raul? Adoro. Que são basicamente o seguinte, são estátuas de anjos, que na verdade são seres com uma trava quântica, que eles só se movem quando não tem nenhum ser vivente olhando pra eles. Então, Inclusive eles próprios. Então sabe aquela sensação que você tem, que tem alguma coisa se mexendo atrás de você, você olha, não tem nada? Então. Não, isso aí é o silêncio. O caso é que eles são chamados Weeping Angels, porque pra evitar que um veja o outro, eles estão sempre cobrindo os olhos, né? Então eles parecem estátuas que estão chorando. E em geral, os que aparecem são estátuas de anjo, porque ninguém nunca explicou. Eles já apareceram em formas de outras estátuas. Sim, estátua de bebê, estátua da liberdade, né, que muita gente gosta. E eu acho isso muito zoado, mas tudo bem. Cara, é o fator massa velho falando mais alto, né, cara? Eu acho que o Cristo Redentor, o Weeping Angel, ia ser mais foda. Eu acho assim, a questão da estátua da liberdade era muito legal quando faziam como piada. Porque afinal sempre tem algum turista olhando, então ela nunca ia se mexer. Aí depois deixou de ser piada, perdeu a graça. Mas na prática, né, no episódio, ela só aparece pelo shock value, né? É, só pra fazer aquela ó. Mas voltando, o Blink é muito legal, porque esse é um episódio muito bom, porque não aparece o Doutor nem a Marta, né? O que é engraçado, você consegue pegar toda a ideia da série só com esse episódio e o Doutor mesmo não aparece. Sim. Tipo, faz figuração na própria série. Que é muito bom, cara. E os anjos, eles têm essa... Eles têm um poder que eles... Quando eles te tocam, eles sugam mais ou menos o seu tempo... Sua energia temporal, né? O seu tempo de vida. Eles, na verdade, quando eles te tocam, eles... Como é que é? Eles te mandam pro passado. O Doctor fala que eles são os psicopatas mais éticos do universo. Eles te mandam pro passado uma quantidade de tempo suficiente pra você viver o resto da sua vida e morrer antes daquele ponto. E eles se alimentam da energia desse transporte. Dessa transferência, né? Que isso fez muito fã chorar, né? Depois da Estátua da Liberdade. Foi triste. Depois da Marta, a gente teve, pra mim, eu acho que a companion mais legal da época do Tennis, que é a Dona Noble. Melhor companion ever. Cara, pra mim é a melhor, velho. Não teve melhor que a Dona até agora, cara. Assim, porque tipo, ela peitava o Doctor. Que peitava, né? Diga-se de passagem, um dia do Neto. Você já viu ela no The Office hoje em dia? Não, cara. Foi pros Estados Unidos, ela deu uma engostosada absurda em comparação com o que ela era no Doctor. Ah, mas aí é questão de opinião, né? Porque... Eles mantinham ela com o dente torto, não fizeram nada em relação a isso. Mas é da cultura britânica. Sim. Estados Unidos eu achei meio zoado isso. Por outro lado, da cultura americana. Eles não iam pegar uma gordinha de dente torto. Ah, é atriz, é. Então vai ter que enquadrar no padrão de beleza que nós achamos a melhor para as nossas séries. Então você vai ter que entrar no regime e ter que consertar essa dentadura. Teve um êxodo, né, de alguns atores britânicos para os Estados Unidos, né? Para ganhar mais. O próprio nono doutor, um dos motivos que ele fala que ele saiu do seriado foi para participar de Heroes. Pois é. É que as pessoas entenderam errado. Ele foi combater o Master. Né, que tava lá também. É. E ficou por lá, né? Mas a Dona, ela era muito legal porque ela era uma pessoa que... A primeira aparição dela foi antes da Marta, né? No episódio da Noiva em Fuga. A Noiva em Fuga, né? Não é aquele filme com a Julia Roberts, não. Que já foi uma apresentação fantástica pra personagem, né? Eu já queria que ela já tivesse começado ali, cara. Que se dane a Marta. Tipo... O problema da Marta é que ela é uma das companions que o pessoal menos gosta. Que é sem sal, né, cara? Ela é chata, no fim das contas. Porque ela é inútil. Os episódios com ela são alguns dos melhores. Inútil não digo, porque ela é uma das... É, não, ela serve pra ser sequestrada. Não, ela é... Pô, ela resolve a treta do... Ela que derrota o Master, porra, praticamente. Ela salvou o mundo sozinha. Derrotou o Master na historinha, né? Eu tenho sérios problemas com o final da terceira temporada. Entendeu? Ela derrota lá. Ela que monta a Jinkidama lá, né? Mas isso aí é spoiler demais. A Dona, ela é uma que, assim, ela é a mais humana, né? De todas ela as companions. Ela reclama o tempo todo, né? Logo de cara, qual que é a aparição dela, né? Ela tá pra casar e dá merda no casamento. E ela é meio tratada como uma solteirona, né? Sim, ela é estagiária profissional e basicamente o que acontece é que o noivo dela tinha casado com uma aranha gigante que ia dominar o mundo, né? Era uma das raças lá que... Ela é que inclusive impede o doutor de fazer mais um genocídio, né? A Dona, ela é muito importante nesse papel porque ela questiona muito o doutor. Ela impede ele de fazer bobagem o tempo todo. Ela é meio que a bússola moral dele, né, cara? O Doctor, quando aconteceu o incidente, que a gente não pode falar com a Rose, ele ficou meio que zoado a cabeça, né? De novo, né? E ela que meio que bota ele de volta nos trilhos. Ele volta a ficar mais sociável, ele deixa de ficar meio sombrio, fica mais divertido, né? Apesar que a Dona meio que vai com ele até o final, né? A Dona, inclusive, é chamada pelo Doctor de melhor amiga. Justamente por conta disso, é ela que coloca freio nele, né? Depois nós temos aí a ameaça de novo dos Daleks, aí os Daleks voltam, são os principais vilões dessa fase. Eles basicamente fizeram um mecanismo a partir de planetas pra destruir o universo e sobrar só os Daleks. Aí chegou em 2009, eles prometeram um monte de especiais, não teve tantos especiais assim, mas teve. Tiveram quatro especiais, que esses especiais eles foram a ponte de da mudança... Quatro especiais e três histórias, né? Da mudança de produção, né? Porque como o seriado tava ficando cada vez mais popular... Foi quando botaram dinheiro na série, né? Exato, e o Tennis estava saindo justamente porque ia ser uma série nova praticamente, porque iam botar muita grana... E assim, filmagem HD, mais efeito especial, outras locações fora Londres. Então você tinha muito mais, o escopo da série aumentou. E esses quatro especiais fizeram essa ponte, né? Eu gosto muito do Waters on Mars. O Waters of Mars é quando o doutor chega no fundo do poço, cara. Exatamente. Quando ele pira foda de vez, né? Ele pira foda, né, cara? Que é o... Time Lord Victorious, uma situação que ele fala que é um nó do tempo, né? Que é uma coisa que tem que acontecer, é inevitável. Né? Eles falam muito disso na série, do tempo ser maleável, mas algumas coisas têm que acontecer. É, os pontos fixos, né? Os pontos fixos. E aí ele resolve que ele vai alterar o tempo, né? Ele chega em Marte e ele descobre que daqui a pouco todo mundo que tá lá na estação, na primeira estação humana de vai Marte, morrer. Vai morrer, né? Então ele fica num dilema, o que eu faço? Vou ajudar o pessoal? Vou sair correndo? E ele tenta até o último segundo fugir, mas acaba não conseguindo. E daí ele decide, vou salvar todo mundo, mudar o tempo, foda-se, não tem nenhum Time Lord pra mandar em mim. Vou tocar o puteiro nessa porra. Vale lembrar que os Time Lords, eles foram, na época do quarto principalmente, eles funcionavam muito como os guardiões do Lanterna Verde, né? Eles davam ordem e o Doctor ia lá e resolvia. Eles que comandavam o vapor, né? No show novo, não. Ele já é mais... Até porque ele é sozinho, né? Só tem o Master lá. Tem um Master que, na verdade, quando aparece o outro Time Lord, geralmente é confusão, né? É, inclusive teve uma época que o quarto Doctor, ele viajava com a Romana, né? Que era uma Time Lady. E a Romana, na segunda regeneração dela, que aparece na série, ela, a atriz que fazia, casou com o Tom Baker, depois largou dele e casou com o Richard Dawkins, né? Richard Dawkins é aquele mesmo lá, o cara do meme. É o cara do meme que é o senhor ateu, né? Que era amigo do Douglas Adams. Uma boa ideia você ler o livro dele que fala sobre 42. É, o ateu profissional. Ele é mais conhecido hoje. Ele é mais conhecido hoje por ele ser um ateu, digamos, praticante. Sim, vale lembrar que The Waters of Mars é um anagrama pra The Wars of the Master. Tá, e o que isso tem a ver com. Tem a ver com o próximo episódio. Ah, sim, que é o. Ele praticamente ele repete o confronto dele com o mestre, né? Eu não gosto muito desse episódio em si. Eu gosto muito das últimas cenas. O Master voltando é uma coisa muito, muito Deus Ex Machina, né? Eles deram uma dica de que ele podia voltar na última vez, mas a maneira como ele volta é muito esquisita, se você for analisar como a história vinha andando. E daí ele volta meio que no esquema do retorno dele com o oitavo Doctor, né? Ele vem meio sequelado e não tem muito tempo pra cumprir o plano atual dele. É, ele não volta com um plano, né? Que nem ele tinha da outra aparição dele. 100%, né? Ele volta meio maluco, assim, meio... Batendo em tambor de óleo no ferro velho. É, achando que é do Stomp, né? comendo cachorro quente com o mendigo, né? É, mas ele é um vilão do povo, né, cara? O cara que toma... Eu sei que ele foi eleito, né? Ele toma pingado, né? Ele toma pingado, come pão na chapa, dá beijo em criança, participa ali de um bate-lata ali com as crianças. Mas esse episódio em si, apesar de ele ter a cena de morte mais sofrida, né? É, falar que o negócio que eu acho legal é porque esse é o que tem uma cena muito... Agora fodeu. Que a hora que o Wilfred vai dar arma pra ele, ele fala, não, eu não acredito em armas, não acredito em armas. A hora que ele se toca com o Master, a primeira coisa que ele faz é pegar a arma. Não, ele não pega a arma quando ele pensa no Master. Ele fala, ah, o Master eu resolvo, beleza. E daí ele se toca que os Time Lords estão voltando. É verdade, que Gallifrey tá voltando. Ele fica maluco e pega. Porque no por que ele matou todo mundo na Time War? Porque chegou um momento em que os Time Lords piraram num nível que eles estavam piores que os Daleks. Então ele resolveu, vamos acabar com essa bagunça que não tem mais conserto. E aí volta o que deu um nó na cabeça do Facas por muito tempo, né? Um personagem que... Como é que chama? Quem é o ator mesmo? Eu não sou bom de James Bond. Timothy Dalton aparece como o narrador. E ele, de fato, narra o episódio. E no último segundo você descobre que ele é um Time Lord, o Razilon. Que é o chefão dos Time Lords, né? É o presidente de Gallifrey. Apareceu várias referências sobre ele, inclusive no meu livrinho aqui, que fala de tudo, ele coloca o tempo como era de Razilon e depois era humana, que é até o momento em que o Razilon morreu, até o momento em que começa a expansão humana pela galáxia. É, mas falando do episódio em si, ele marcou a despedida do Tennant, né, e da... Começo da era do Onzimo, como você gosta de falar? O Onzimo. Sou a favor de Onzimo. Onzimo é legal. Combina com o personagem, inclusive. É a cara dele. É. Ele é meio... Esse episódio em si, a cena de despedida do Décimo é que é complicado, né? Eu acho que ninguém não chorou vendo isso. Não, fazendo uma comparação básica, assim, eu lembro muito que da morte do Capitão Marvel, do Jim Starlin. que apesar de você saber no título da história que o personagem ia morrer, você sempre tinha aquela esperança que ele não fosse morrer, né? Você se ferra no final, porque acontece exatamente o que eles falam. Da forma mais bizarra, não é bizarra, mas da forma mais tocante, né? Tanto que literalmente é uma regeneração explosiva, porque até a tarde se regenera. É porque ele ficou segurando muito tempo. Tem algumas explicações, falam que é por causa da radiação, que deu uma ampliada. E a gente chega no Matt Smith, que é o mais recente, né? Que é o Onzimo. O Onzimo, ele muda tudo, né? Porque até agora a gente tinha, nessa retomada, a gente tinha o Russell Davis como showrunner, né? Como principal roteirista. O cara que coordenava o negócio inteiro. Passou pro cara que é o Stephen Moffat, que já era roteirista do seriado. Ele que criou os Angels. Os melhores episódios da série, da época do Russell Davis, foi o Moffat que escreveu, né? O Russell T. Davis e o Moffat, eles são meio que o George Lucas e o Spielberg do Doctor Who no momento. Eles sempre tiveram muito contato, até hoje, né? O Davis dá uns pitaco ainda, né? Sim, eu acho que vale retomar um ponto do décimo, que é a River Song, né? O fato dela aparecer fora de ordem cronológica na série acaba não fazendo sentido. A primeira vez que o Doctor tem contato com a River Song é o décimo, é o Tennant, e a River fica chorando que cada vez que eles se encontram, o Doctor sabe menos a respeito dela. Depois se encontram novamente, já é o décimo primeiro. Teoricamente, o Doctor deveria saber mais a respeito dela. Ele já teve outros encontros com ela e ela fica chorando que ele sabe cada vez menos, enquanto ela sabe cada vez mais. Isso aí não, acaba não fazendo muito sentido. Todos os episódios em que ela aparece, eu curto pra caramba. Ela tem uma dinâmica com o Doctor, né? Com o décimo primeiro, meio mulher-gato Batman, né? Porque ela... mais ou menos isso. A maneira como ela chama a atenção dele, aquele jeito de biscate dela. Meu biscatona, né? Tá sempre, eu vou roubar um negócio aqui, você vai me salvar mesmo que eu tô ligado, né? Vamos pular desse prédio aqui que você vai aparecer mesmo. Ela pichou um monumento histórico do início do universo. Só pra mandar um recado, porque não tem e-mail nessa porra, né? É muito legal os trejeitos dela, tem uns bordões muito engraçados, né? Ela meio que opera na linha no sentido inverso da linha cronológica que o Doctor... A primeira vez que o Doctor conheceu ela foi a última vez que ela viu o Doctor. E daí a linha do tempo dela vem vindo ao contrário da dele. É. Isso é o que o roteiro da série fala. É, mas na prática acaba não acontecendo. Na prática não acontece. Mas é muito legal porque isso gera uma das frases dela mais legal, né? Porque, tipo, ela é do futuro deles, né? Toda vez que eles se viram pra ela e perguntam, pô, você não sabia que isso ia acontecer? Ela falou, spoilers. Muda-se também a dinâmica dos acompanhantes, né? Se antes a gente tinha o doutor mais uma acompanhante bonitinha... Agora você tem o doutor com uma acompanhante mais bonitinha ainda. O problema é que não dá certo. E ela é casada. Ela se casa no meio do caminho, né? E tecnicamente, a Amy Pond, do meu ponto de vista, ela foi construída de uma maneira a representar público. Porque ela cresceu sendo uma fã do Doctor. O primeiro encontro dela com o Doctor foi quando ela tinha 8 anos. Que foi quando ele regenerou, né? Foi quando ele regenerou, comeu maçã, não gostou e etc. E daí ela queria viajar com ele, porque a mãe dela tinha morrido, o pai dela tinha morrido, ela vivia com a tia chata. E daí o Doctor fala, beleza, arruma as coisas aí, daqui 5 minutos eu volto. E o Doctor, muito pontual, né, demorou 20 anos pra chegar. Só 12. Até o Doctor foi esperto, vai. Vamos combinar que... Concordo. Pra não ter problema na justiça depois. E o legal é que essa dinâmica muda, né? Porque ele é meio que o amigo imaginário dela, né? Tenta um começo ali de alguma coisa romântica ali, mas não vira por conta do outro companion fixo, que é o Rory. O Doctor mesmo não demonstra ter esse tipo de interesse, né? É, volta naquilo que o Raul tinha comentado, né? Que uma regeneração meio que corrige a outra, né? O Doctor, ele regenerou com um sentimento, tipo, quero ficar mais perto dos meus amigos, né? Se despede de todo mundo, e assim que ele encontra a primeira pessoa que ele vê, ele se apega a ela de uma tal maneira que acaba deixando a série chata depois de um tempo. Exato, ele fica muito próximo, né? Ele é relação meio que de amizade mesmo, chata, só que grudento, né? A forma que o Matt Smith leva, interpretação dele de um Doctor até um pouco mais infantil, em muitos momentos, mas mais sombrio em outros, é muito boa, né? E muito sombrio nesses outros. É, sim. Então, tem hora que dá medo dele, cara. Ele é meio bipolar, assim, né? Porque ele ou é um cara ele muito... Ele é muito extremo. Ele lembra muito o Décimo em vários momentos, mas de uma forma muito mais extrema, né? Ele é o cara que ele se gaba de ter botado todas as raças pra correr, né? O discurso de Stonehenge é uma coisa excelente. É, eu tô aqui, não tenho arma, não tenho nenhum recurso, e eu também não tenho nada a perder. Então, se você quiser fazer alguma coisa, eu lembro de toda vez que você me enfrentou e eu te derrotei, e faz a coisa certa, deixa o próximo vir na frente. E daí todo mundo vai embora. O Onzimo é o doctor do discurso, né? Tem um discurso dele que é muito legal, que é um episódio, inclusive, de novo com os anjos, cara. Que ele tá preso lá e ele fala, tem uma coisa que você nunca deve botar numa armadilha. E aí perguntam, o quê? Eu. Isso daí me lembra bastante quando o pessoal da televisão sequestra a Rose. Tava tendo lá aquele negócio que as pessoas perdiam a cara, e quando eles sequestram a Rose, ele fala pro pessoal, ah, eles sequestraram a Rose, isso significa que a gente tá com sorte, porque agora eles vão ter que me enfrentar com raiva. Vários momentos, né, tem lá aquele um episódio clássico de Demon's Run, quando o Homem Bom vai à guerra, que o Moffat também tem várias dessas, né, tem várias musiquinhas, né, que ele junta um exército pra resgatar um personagem que a gente não vai poder citar agora no momento. O Onzimo, né, ele... o Matt Smith... diferente da maioria dos atores que fizeram o Doctor, foi dito lá atrás que vários atores, o sonho dele é ser o Doctor em algum momento, né? Sim. E o Matt Smith foi um dos poucos que nunca tinha vivido com a série, né? Ele cresceu no hiato, né? É, ele cresceu no hiato. A série... ele é um pouco mais velho que eu, a série parou de passar, ele era muito pequeno. Então, quando ele começou a estudar pra fazer o personagem, ele procurou o máximo de referência do passado possível pra construir o Doctor dele. E ele coloca muito trejeito e coisinhas de todos os outros Doctors. E foi isso que me fez aceitar ele na série. Quando apareceu a primeira notícia, ah, esse moleque aqui vai ser o Doctor. Eu olhei pra cara dele e falei, não, vou largar esse negócio. O primeiro episódio, ele faz aquele discurso onde ele fala que ele é o Doctor. E a construção da cena até aquele momento, de fato, faz acreditar que ele é o Doctor. Não, mas a cena, inclusive, que você tá citando aí, ela é bem forte porque aparecem as imagens dos Doctors e ele meio que fura a imagem do Tennant, né? Tipo, esquece ele, agora sou eu. Negócio meio... Se bem que eu vou te falar que eu demorei um tempo pra aceitar ele como Doutor, tá? Ah, mas as mudanças que eu acompanhei... Acredite se quiser, eu demorei pra aceitar o Tennant, cara. Ah, eu também, apesar de ter começado por ele, eu me apeguei muito ao 9. O Raul até hoje não aceitou o 9, cara. O 10. Cara, eu tô no quarto ainda. Entendeu? Tipo... Mas assim, o... A mudança de doutor é difícil. Até hoje você não aceitou o 10, né? Tennant é excelente ator, o doctor dele é muito legal, mas realmente demorou pra eu acostumar. Agora o Matt Smith não desceu até hoje mesmo. Eu sinto como se eu tivesse parado no 9. Cara, eu consegui aceitar o Smith no episódio do que ele fica de inquilino lá, o The Lodger. Que é a hora que ele se chama de 11º, aliás. Foi aquela hora, sabe quando você fala, puta, tá certo, é ele mesmo agora? Não... Eu aceitei ele no episódio do Churchill. Há uma temporada depois ainda. Não, é o terceiro episódio, eu acho. No episódio do Churchill, eu já meio que, tipo, acalmou. Ah, não, ainda é na quinta, tá certo. Eu meio que acalmou, assim. Episódio que realmente eu falei, caraca, esse cara é o Doctor, é o episódio com Van Gogh. O episódio do Van Gogh é outro que todo mundo chorou. Cara, o episódio do Van Gogh, ele é sensacional, cara. Vincent and the Doctor. Então, já que todo mundo falou, né, eu aceitei o Tennant porque eu tenho um tênis igual o dele. Mas eu tenho aquele modelo do All-Star, exatamente aquela tiragem que é uma edição limitada. Você e boa parte da população mundial já teve um All-Star, cara. Não, mas aquele exato modelo feito nos Estados Unidos na década de 70... O Tennant, eu comecei a aceitar ele quando eu percebi que ele usava costeleta e topete. Aí eu me identifiquei. Eu tenho costeleta por causa do Tennant. Então não, eu já sempre usei costeleta antes de usar a barba, então rolou uma identificação. O Matt Smith, ele tem a fase dele, ela é marcada por muita novidade, né? O Moffat, ele coloca muitas coisas da mitologia da série, mas ele introduz muita coisa nova. Ele mudou os Silurians absurdamente, né? Sim, ele muda o ritmo, né? Ele institui de vez um meta-arco, né, na série. Antes a gente tinha os episódios fechados, que tinha um episódio final que usava detalhes dos outros episódios. Pra quem tava acompanhando, ficava mais legal. Agora o Moffat, ele literalmente cria um arco maior dentro da história, né? Sim, você citou o Churchill e o Vincent, né? Sim. É, tem também a Liz 10, que seria a Elizabeth X, rainha da Inglaterra. E tem vários outros personagens que vão aparecendo durante essa primeira temporada, que no fim acaba culminando uma situação grande que leva ao final e ela relaciona todos os personagens de diversos pontos no tempo. Sim, que são as falhas no tempo, né? E no fim, todos os personagens que com quem ele se relacionou durante a temporada acabam tendo alguma participação no plot geral do que vai desencadear no final da série. Sim, todos eles têm um pouquinho. A partir da sexta, né, que é a segunda temporada do Smith, começa a montar um plano maior que ele liga o primeiro episódio ao último, né? Seriamente o começo da temporada, o último episódio da temporada, eles estão conectados e os episódios no meio, que são meio que autocontidos, têm os detalhes. Você começa vendo o episódio do ponto de vista dos Companions e depois, durante a temporada, ele muda pro ponto de vista do Doctor e cai no começo da história, porque na verdade o Doctor que aparece no começo... É o Doctor. Temporal lá do final. É o Doctor, porque eles estão em momentos diferentes do tempo. O Moffat, ele é muito bom em criar isso, né? É a fórmula dele, né, digamos assim. O problema é quando tira a coleira dele, né? É, exato. Às vezes ele dá uma exagerada. Mas assim, é meio que... Eu considero a sexta temporada dele a melhor, cara. Como história, a melhor história do começo ao fim, assim, digamos assim. Você tem a série de... Arquivo X, né? Tem um negócio, porque envolve a Área 51, envolve os vilões que gosto bastante, que é o Silêncio. Tem o Doctor fazendo genocídio de novo. De novo. E levando na boa, né? Praticamente uma terça-feira fraca pra ele. Pra um cara que é pacifista, ele já fez uns quê? Uns 3 ou 4 genocídios. Essa semana, né? É. Entendeu? Tipo, um cara que faz muito genocídio pra um cara que não usa arma. Cara, é muito bizarro que tem tanto fã, assim, de um genocida desse naipe. E dessa sexta temporada tem um episódio que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que é Kill Hitler. Let's Kill Hitler. Let's Kill Hitler. Por incrível que pareça, o Hitler aparece 5 minutos no episódio. Aliás, uma das melhores falas da Riversong vem desse episódio, né? Sim, é justamente essa, Let's Kill Hitler. Frase do tô indo no casamento? Tô indo no casamento gay. Tá na Alemanha nazista, encontra um grupo da SS. Pergunta pra ela onde ela tá indo. Eu não vou falar a frase porque eu não lembro exatamente, alguém fala aí. Ela fala que ela tá indo no bar mitzvah de ciganos gays. Aí ela pensou, tô em Berlim, por que não matar o Hitler? É genial. Eles também instituem uma coisa muito legal, que é a cena antes da chamada, né, do episódio, da abertura. Essa primeira cena é, pra mim, uma das melhores, que é assim... Ah, você viaja no tempo? Vamos matar Hitler. É a primeira coisa que o pessoal fala. Que, inclusive, nesse episódio, a Amy e o Rory, que é o marido dela, que foi um centurião de plástico... Aliás, Rory é o cara mais fodão do universo. Verdade. Cara, é a cena dele conversando com o Cyberman. O Rory é o cara que, tipo assim, tá acontecendo um negócio, a Amy fica abismada, mas assim, encantada com o negócio, e ele fala que, de novo lá, vamos nós de novo. O cara que tá sempre reclamando de alguma coisa, ele lembra muito o Sr. Scott do Star Trek. É, só falta falar, dammit, eu não sou aventureiro, eu sou um enfermeiro. Então é o Dr. McCoy. Ah, eu não sei Star Trek mesmo, foda-se. Tô nem aí. E daí a gente tem nesse episódio, eles estão tentando chamar o Doctor, né? Eles estão fazendo uma... desenhando na plantação de milho, né? O carro, estão fazendo aquelas... É, eles estão fazendo aqueles desenhos no milharal. Por isso, por isso que eu gosto muito da sexta temporada, por conta disso. Porque tem muita referência a esses casos de ufologia clássico, né? É, os desenhos do milharal, a Área 51, a próprio Silêncio, né? Que é um grey de terno, né? De terno preto. De um terno preto bizarro, né? Porque não é um terno normal. Parece que é parte da pele dele. Mas ele une, né, os homens de preto do mito da ufologia com os Greys, né, com os alienígenas clássicos. Que é muito... Eu acho muito, muito foda, cara. E a história é muito boa. E daí a gente tem essa história dessa temporada, fechando as pontas soltas da história da temporada anterior. E aí o negócio teve um boom gigante, né, no resto do mundo, né? Porque foi o momento em que eles deram uma americanizada grande na série, né? É, eles... Vários episódios acontecem nos Estados Unidos. Na verdade, o Doctor Who, ele vira um fenômeno global, né, nesse momento. Se passa boa parte nos Estados Unidos, mas ele vira um fenômeno global. Ele vai pra outros lugares. E daí começa a sétima temporada com um episódio bem legal do Asilo dos Daleks, que referencia muito a série clássica. E foi nesse episódio que começou essa mania desgraçada de vamos passar episódio no cinema e fazer o Paulo gastar R$200 em ingresso em Porto Alegre. A própria, na sétima temporada, uma coisa mudou, uma coisa muito legal, porque assim, todo episódio, parece que eles têm agora um pôster, né? Como se fosse um filme mesmo, uma aventura pulp. É, a arte é muito bonita, né, dos pôsteres, dos episódios da sétima temporada. Às vezes o episódio nem merece, mas... A primeira metade da sétima temporada, pra mim, é extremamente fraca. Ah, sim, depois, quando os anjos tomam Manhattan, o negócio fica... A porra fica séria. É, a sensação que dá é que eles estão tentando se despedir dos Pond, mas eles não conseguem. E isso passa muito do Doctor. Parece que ele não quer largar deles e ele não sabe o que fazer. A sétima temporada foi dividida em duas, né? Duas metades. A primeira delas é muito tom de despedida, no caso do... Eu acho que exageraram muito, é muito episódio pra isso. É, quando tem o episódio The Power of Three, pra mim ali foi a despedida. Inclusive a cena final é muito cena tipo de... Sabe aquele negócio tipo o topo do negócio antes do fim? E aí tem a introdução da personagem Clara Oswald, que foi introduzida como Oswin, nesse primeiro episódio da sétima temporada, que ela acaba virando a companion atual do Doctor. Isso. Ela é introduzida como uma menina que estava presa em uma nave de Dalek, e depois ela aparece novamente... Na Era Vitoriana. Na Era Vitoriana, e o Doctor fica... encucado com isso, né? Como que a mesma pessoa existe em pontos tão distantes do tempo? É, ele aparece também no tempo atual, né? E aí ele pega ela no tempo atual e leva com ele pra tentar descobrir qual é. Ele descobre qual é. É a segunda metade, que com a Clara, o tom da série muda totalmente, porque o Doctor, ele fica menos bobo, ele fica mais... Muito mais sombrio, né? Ele muito para mais de, sombrio. Ele para de usar aquela roupinha do Einstein. Ele para de palhaçada mesmo, ele volta de novo aquela roupa do oitavo. É, ele fica tão sério que muda até o figurino, né? A gravata, que era rosa, meio avermelhada, acaba ficando preta, né? Ele fica bem mais sério mesmo, né? Trata as ameaças de uma forma diferente, ele trata a própria Clara de uma forma diferente, né? Mas ele se aproxima... Vale lembrar que a TARDIS não gosta da Clara. Também. E depois isso é explicado, né, no final do por que ela não gosta. Tem um tom totalmente diferente. E nessa segunda metade tem um episódio que eu gosto bastante, que é os Anéis de Akaten. O Monstro Bizarro, Cantoria e... É, que tem a Cantoria, tem a Folha. Tem a Folha, tem o Sol que se absorve de emoções, tem discurso. Qualquer episódio que tem discurso é legal. Tem discurso. Não, mas esse discurso, ele meio que marca o tom dessa segunda metade. Um discurso tão cheio de amargura, cara, é dolorido o discurso, cara. Ele me lembrou bastante o discurso do décimo sozinho, sobre... no Waters of Mars. É, o Time Lord Victorious. Só que com uma versão de... Eu fiz merda e eu aceito isso. É, ele tá mais resignado, né? Isso mostra meio que, tipo... E ele tá... É o doutor mais velho, né, então, né? Com 2.000 anos de idade. Calma, não é tanto assim. É 1.200, eu acho, só. É 1.200. Ele tá mais já, ele passou... Só, né? 1.200 é só. Só. Ele passou um período grande viajando sozinho pra lá e pra cá e durante a sétima temporada, né? Sim. Durante a sexta a também, sexta. Né? Durante a sexta. A sexta, a sexta durante temporada. Durante a sexta, ele vai e volta várias vezes. E durante uma boa parte da sétima, ele fica exilado, né? E Mas aí a gente chega finalmente no do Name of the Doctor, que é o episódio que faz o gancho pro especial de 50 anos, né? Sim, eles puxam um vilão das antigas, a Grande Inteligência, uma entidade não corpórea que incorpora nas coisas. Lembra bastante a Suprema Inteligência dos Kree. E eles colocam a origem desse vilão, né? E aí a ideia dele, a Grande Inteligência cria um plano pra destruir o Doctor definitivamente, acabando com a existência dele em todos os pontos da história ao mesmo tempo. E a gente também descobre por que a TARDIS não gosta da Clara. E a gente descobre que o nome do doutor é Please. Você conhece essa piada, né? Do nome dele ser Please? Não. Porque a hora que a inteligência tá falando que ele precisa falar um nome pra abrir lá no Trenzalore, ele começa a implorar pra parar com isso, não sei o que lá. Tem uma hora que ele fala Please, aí as portas se abrem, que é a hora que a Reversão que falou. Aí a piada ficou que o nome dele é Please, porque ele falou Please e a porta abriu. Pode ser. É, e aí tem agora o que a gente tá aguardando no dia 23, né, pra comemorar os 50 anos da série. E pra estourar meu cartão de crédito. Sim. Ah, mas isso aí é uma coisa corriqueira. O especial de 50 anos que vai unir o décimo primeiro... E o cara sem número, né? E o cara sem número que provavelmente pode ser o oitavo até, pra alegria do Raul. Na verdade, reza a lenda que é o 8.5. Parece que vai voltar de novo na ideia da retomada, né? Que é a Guerra do Tempo. Tem uma teoria que ele seria o Doctor da Terra Paralela, em que lá os Senhores do Tempo não foram extintos. Ele seria o Doctor daquela realidade. Isso é seria interessante, hein? Tem uma outra teoria que remonta ao sexto Doctor, que é sobre o Valeyard. Inclusive é um nome citado algumas vezes na temporada, na sétima temporada. Que ele aparece durante um julgamento que fizeram do sexto Doctor. Ele é apresentado como sendo uma entidade que se separou do Doctor durante uma das últimas regenerações. E ele seria tipo o lado mal do Doctor que se personificou. Quase como aquele amigo nosso Dream Lord que aparece, que trabalhou com Caveiras Vermelhas no Capitão América. É o Zola. Ele é a parte má do Doctor que cria consciência. Ou talvez o bicho do quarto 11, o hotel do Minotauro. Nunca mostraram o que tinha no quarto dele, Mas eu teorizo que o que ele viu lá é ele mesmo. Muito provável. E daí a ideia é que aquele cara pode ser o Valeyard, porque já tá chegando cronologicamente no ponto onde o Valeyard nasceria. Mas até agora ninguém deu uma justificativa adequada. E eu acho que não vai ser o Valeyard, porque tá todo mundo querendo que seja e o Moffat é um filho da puta. É, tem outra encarnação do Doctor, que ele tem algumas encarnações que ele não se chama de Doctor, né? Que ele fala no final do The Name of the Doctor que o nome dele é Doctor porque o nome dele é uma promessa. É o que ele é o que ele faz, né? Quando ele não é um doutor, ele não se refere a ele mesmo como doutor. Existe uma imagem na internet, é um fórum lá pra 98, onde tem o Stephen Moffat soltando a seguinte teoria, que o termo Doctor, na verdade, o Doctor não usa ele porque é tem todo esse significado aí de médico e etc. Pessoa que cura e o escambau de bico. E sim, ele aparece em todas as culturas que tiveram contato com o Doctor. E aí acaba tendo a repercussão que tem da atitude que ele teve naquele momento. Então tem uma raça alienígena que tem pra Doctor a palavra pra o grande guerreiro, uma coisa assim. E aparece isso num episódio. Ele deu essa ideia, assim, aleatoriamente, quando não tava na série, e acabou incorporando na mitologia. Isso foi falado também, né? Aliás, o fandom do Doctor Who tem diversas teorias, né? Em relação a tudo. A que eu mais gosto é a origem dos anjos, né? Seriam os Time Lords. No final no episódio, no despedida do décimo, que aparece alguns Time Lords meio que presos. Eles são condenados, né? Eles foram contra as ideias do Haslam, eles são condenados. Então os anjos seriam, na verdade, Time Lords condenados pela justiça de Gallifrey. E tem uma delas que fica olhando estranho pro Doctor. É, que fala que pode ser a impressão dele, que é a mãe dele. Só pra falar pros americanos, a mãe dele não é humana, seus viados. O melhor é o complemento, seus viados. É. Mãe dele não é humana e principalmente não é americana. Diversas teorias em relação a isso. Essa dos anjos eu acho muito plausível, por sinal. Eu gostei dessa. Essa é boa. Uma variação dessa que, na verdade, os anos seriam os Time Lords que foram destruídos na Time War. Também, que na verdade o Doctor teria criado os anjos, né? Porque ele que acabou com a Time War. Os Time Lords foram condenados naquela cena, né? Eles estão indo embora e a teoria sai do fato de que eles começam a cobrir os olhos enquanto eles estão indo embora. É, eles são eles todos... Eles abaixam a cabeça e vão cobrir os olhos. Eles estão todos eles na mesma posição, que é a posição... Na verdade, a hora que o Rascon já tá dando lá o discursinho dele de eu sou fodão, vou fazer acontecer, eles já ficam cobrindo, não ficam? Sim. O Rascon tem aquela luva do inferno, né? O Thanos, da puta que pariu. A luva do inferno também pra muita gente é aquela luvinha do cara do exame proctológico. E aí, o que vocês esperam aí pra era do Dozimo? O Dozimo é o Peter Capaldi, né? Peter Capaldi. Que já participou da série algumas vezes. E o dia que ele foi anunciado apareceu um recorte de jornal de quando ele tinha 15 anos, que ele mandou pra uma carta pra uma coluna do jornal lá, onde ele falava, meu nome é Peter Capaldi, eu tenho 15 anos, eu quero ser ator e um dia interpretar o Doctor. Sabia que o Tennant teve disso, né? Ele era fãzão do quinto, né? Ele realizou o sonho de infância, cara. Ele resolveu ser ator porque, quando criança, ele gostava do Doctor Who. Ele falou que um dia ele ia ser ator pra poder ser o Doctor. Eu assisto Doctor Who desde 97, parsamente, antes de existir internet de fato. Eu nunca quis ser ator. Eu só quero ser o Doctor na vida real. Bem simples. Eu acho que é um pouco mais difícil de concretizar. Eu tô quase terminando mestrado, já é um passo. Já é um caminho. Deixa eu cavanhar aqui. Não, agora você terminou o mestrado, você virou um inimigo. Mas é muito legal que o Capaldi, ele vai voltar, ele é um Doctor mais velho, né? Ele é o segundo Doctor mais velho a assumir o papel, né? O segundo ator mais velho. Não, ele é mais velho que o Hartnell, inclusive, que o primeiro Doctor. Eu acho que Doctor. Tem a idade do Hartnell, né? Ele é mais velho algumas semanas que o Hartnell, quando ele assumiu. Então ele vai ser o ator mais velho a assumir como doutor. O que me faz acreditar que eles estejam querendo voltar a algumas coisas da série clássica, né? Estão trazendo algumas coisas próprias da série clássica. O Doctor mais velho, a própria Clara, ela me lembra muito a Sarah Jane em dado momento. Mas será que hoje esse formato... Não, eu não digo formato, eu digo não. Fazer referências à série clássica com o formato atual. Não, mas teve muita reação aí, principalmente das fãs femininas. Principalmente as meninas estavam reclamando muito, cara, porque a gente vem de três Doctors um pouco mais novos, né? Alguns galãs. E o Capaldi já é... Pô, o cara tem 55 anos já, né, velho? Ele me lembra muito o Hugh Laurie, cara. Algumas fotos de divulgação que eu dei... Algumas pessoas dizem que o Hugh Laurie daria um bom Doctor. Eu digo que ele seria excelente pro Master. Não, ele seria um ótimo Doctor, cara. Ele é muito bom ator. Eu acho que o Stephen Fry seria melhor. E voltar a dupla, né? Ele e o Stephen Fry sendo o Doctor e o Master. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem também algumas teorias aí na internet dizendo que poderia ser um possível reboot, né? Como a gente fala muito de tempo, viagem no tempo, realidade paralela, etc, etc. Quem sabe, né? Até pra resolver o problema das regenerações. Eu não acho que teria aceitação do público, porque a grande graça é a série se manter por 50 anos com a cronologia mais ou menos intacta, né? Eu concordo. Voltando de novo, né? Falar de Star Trek, né? A gente teve um exemplo... Mais uma vez. Recentemente teve exatamente esse mesmo movimento, né? Trek fez um reboot da forma certa. Eles acertaram muito a mão do jeito que fizeram. Já houveram alguns reboots do universo... Mas o Doctor continua com a linha do tempo dele intacta. Por exemplo, teve aquele incidente com os Daleks tentando destruir o universo. O Doctor pergunta pra Amy depois, você nunca viu um Dalek? Porque os Daleks estavam aparecendo em todo lugar, parecia a época dos Beatles. E daí ela fala, não, eu nunca vi esse treco. Daí o Doctor fala, aquela rachadura lá, tava alterando, tiver uma alteração no passado. Houve um outro reboot do universo durante a temporada, blá blá blá. Várias vezes isso foi acontecendo durante a série toda. E em dado momento aconteceu um negócio que é um spoiler, que eu não posso falar porque é spoiler. Mas isso pode ter acarretado alguma coisa à linha do tempo do Doctor, que pode desencadear nessa ideia de alterar as regenerações dele, etc., sem ser um reboot da série em si. Cara, o legal do Doctor Who é que é uma série que literalmente tudo pode acontecer, né? Cara, o legal de Doctor Who é que eles podem fazer o que quiser e explicar que foi o Wibbly Wobbly Time Wime. É isso aí. A gente aceita, sorrindo. É uma coisa do tempo coisada, né? Exato. Barato muito doido. Barato muito doido, do espaço-tempo coisado. Aí a gente dá uma risada e fala, legal, beleza, segue. É nóis. Meus agradecimentos aos participantes, Rodrigo, Paulo, André, prazer estar com vocês essa noite. É, agradecimentos ao André Fax, que me convenceu a assistir Doctor Who por mais de 5 episódios, também o começo foi difícil. É, mandar um beijo pra minha amiga Giovanna, com quem eu tô sempre comentando Doctor Who. Um beijo pra minha filha, que vai ser sempre a minha companhia. E finalizar dizendo que nós vamos ter aí a grande surpresa, no, onde três doutores, antigos, três encarnações antigas, possivelmente os três primeiros vão ser limados da cronologia e vão deixar existir na cronologia nova do Doctor Who. Se eliminar o Dente Podre, eu vou ficar chateado. Os outros, o dois e o três podem eliminar, o Dente Podre não. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite para participar aqui do Quadrincast. Quero fazer um jabazinho do Aracnofan, que eu participo, entrem lá, divirtam-se, quem curte Homem-Aranha, quem não curte também. E quero deixar registrado que fiquei muito chateado em saber que eles vão trazer a Dona Noble de volta só para matar ela nesse especial. Não faça isso, velho. Aí os caras estão querendo me matar do coração hoje, velho. Atacaram o Dr. Véia, atacaram a Dona. Fala aí, Paulo. Então, já que todo mundo tá falando assim, agradecer o Facas a ter parado de ser bichinha e começar a assistir o negócio para depois fazer esse programa, o qual eu posso participar para falar, contratem a 42 para a gente ganhar dinheiro. E teve aquele incidente, né? Eles colocam que quando o Sherlock pulou do prédio e fez que morreu e ficou sumido por alguns anos, na verdade ele morreu mesmo e ele regenerou e na verdade ele é o Master, ele vai voltar na próxima temporada. A gente tem a ligação do especial de Natal com o retorno do Sherlock no começo do ano, que é uma coisa que as fãs tanto desejam que aconteça, porque o Moffat sabe como ganhar dinheiro e essa vai ser a última participação dele. Então ele vai fazer esse negócio, vai estragar a série, vai estragar as duas séries, mas ele vai embolsar muito nisso, então isso é muito triste. Ficou chocado, né? Eu tô bem em choque com o drone de vocês. Na verdade, eu tô bem chateado porque a gente vai terminar o podcast agora com a informação de última hora aqui, que na verdade o Doctor ele vai regenerar no Peter Capaldi, que o visual dele não foi revelado ainda, faltou a peruca, que a última cena ele roubou na TARDIS. E com isso, acaba o dossiê Quadrincast Doctor Who. Muito obrigado a você que ouviu, você que acompanhou a gente até agora nessa jornada no espaço-tempo. Coisado. Inclusive a voz está repetindo, tô me ouvindo de novo. Então você que ouve a gente, pode seguir a gente no Twitter, no @quadrim. Você pode curtir nós no Facebook, no facebook.com/quadrincast, ou ir diretamente à fonte da coisa, que é o site www.quadrim.com.br. É isso e até o dia 23, meu amigo. O Walter teve um imprevisto, ele teve que levar um sueco pra jantar. O cara mandou um monte de carta pra ele e agora ele teve que levar o cara pra jantar. É, eu acho que vai rolar. Ah, mas tem que ter um cineminha também, né? Não, ele levou pra jantar, mandou carta. Ah, é, a carta pode ser um substituto, fato. Morreu. Não é chato quando a pessoa tá falando e morre? Não, repete o gritinho primeiro. Destruidor!